E ali para a cobrança, Iranilson, tocando a bola lá atrás, recomeça o time do América ali com o goleiro do time do Mecão, que é Samuel Pires, o time do América recebendo o carinho de sua torcida, bola passa pela meia aqui, vem para o campo de ataque agora com a equipe do Moto Clube, tenta enfiar a bola aqui pela ponta direita, ali à procura do Ted Love, já para o jogo, tem falta, o árbitro para e marca, é falta no jogo, é falta para a equipe do Moto Clube aqui pelo lado direito, vem ali o Ted Love ali com a camisa número 10 para fazer a cobrança, a bola está rolando para você na Série D do Brasileiro. É uma decisão em 180 minutos e estamos começando essa decisão na segunda fase de mata-mata, na terceira fase, oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. A bola dominada pela defensiva aqui, vem para o lado direito aqui o Gustavo, lançamento de bola no campo de ataque, Ted Love recebeu, tocou aqui pela ponta, vem Everton, vai apoiando, vai para o campo de ataque, a defesa tira, afasta o perigo, bota a bola para fora ali o Jean-Pierre. É arremesso lateral aqui pro time visitante Motoclube. Lateral que tem aqui a cobrança de Everton para fazer a cobrança. Mete bola na frente, vem ali a marcação, chega bem colocado. É, ali Eric Varão se atrapalha um pouco, toca a bola lá atrás ali para o camisa 7. Hoje o 7 é o Vinho, bola na frente, ali pela meia cancha, chega bem para tomar na pelota esquerdinha, toca para Elvinho, lá vai Mecão atacando, foi tocado por trás, tem falta, o jogo para, tem pressa na cobrança, de novo o time do América dominando, lá vem Eric Varão aqui pelo setor esquerdo dominando, enfiou bola aqui na lateral esquerda para Leozinho passa novamente um pouquinho mais atrás, vem ali para o Felipe Guedes dominando, Eric Varão vai que atua garoto lá na frente, lançamento e fera de bola para um ataque forte, cruzamento para o gol, já subiu a bandeira do outro lado, hein, Hugo Monte. O Leozinho até que alcançou, né, o passe por elevação, ele tentou cruzar, acabou jogando direto nas mãos do João Paulo, mais um assistente número 2, Leonardo Henrique Pereira já havia flagrado a posição irregular, estava à frente o lateral esquerdo do América, impedimento marcado. Ok, enquanto isso a bola tá rolando, torcedor, para você ligado aqui no futebol da Rádio CBN, daqui a pouquinho tá começando o segundo tempo, que você também pode acompanhar nas redes sociais aqui da CBN, de 4 de julho, 1 ABC 0, o placar foi do primeiro tempo, bola vem dominada aqui na lateral esquerda para a esquerdinha, pela representação do time do Moto Clube, que também tem um esquerdinha jogando, né? A bola vai passando aqui pela direita, Everton, lançamento lá no campo de ataque, vai encostar para o Felipe Cruz, chega a zaga cortando, a bola vai saindo na lateral do campo e arremesso lateral para a equipe do Moto Clube, lateral para Everton, joga a bola na frente de cabeça, Ted Love encosta ali para o camisa número 3, que é o Gustavo, ele domina na quarta zaga, passa a bola ali para Anderson, na lateral esquerda, encosta, boa jogada, vai na frente ali com a esquerdinha, enfiara de bola lá para o campo de ataque, ele vem pelo meio, tentou o domínio ali com o Danúbio, já perdeu a parada, a bola fica de graça para o time do América, Felipe Guedes, lançamento é bom para a cara do gol ali com o Elvinho, chega a defesa para cortar, para afastar o perigo, a defesa tira, mas o jogo para com falta, e é falta para o time do Moto Clube para fazer a cobrança. Você ligado e curtindo aqui na CBN, minha gente. Futebol de primeira para você. Futebol CBN. Pode ligar aqui, tem jogo. Chapinha, o sabor da alegria. Desce novamente agora o time do Moto Clube, lançamento de bola profunda ali para a cara do gol, sai da meta o goleiro americano, Samuel Pires para fazer a defesa, ele encosta a pelota, deixa ali com Rômulo vai trabalhando, vira para o Jean-Pierre na defesa, bico da grande área defensiva ali do time do Mecão, enfiar de bola ali para o campo de ataque, agora com a esquerdinha de primeira, já passou Felipe Guedes, entrega para Elvinho faz o giro ali pelo meio de campo, na meia direita, enfiou do outro lado lá pelo setor, agora para Iranilson vai para o ataque com Elvinho vai para a ponta direita, vai para a linha de fundo, fez um giro, saiu de uma bomba, tocou um pouquinho mais da frente e recebe agora Mazinho girou, fez o corte ali, entregou a jogada com a esquerdinha, com a perna esquerda ele protege agora para o Jean-Pierre, novamente a jogada para o Mazinho toca na frente, boa para a esquerdinha, para Iranilson, cruzamento, a bola vem, agora para Elvinho na cara do gol, chega a defesa para afastar, tira de qualquer maneira. Ainda dá Mecão ainda no ataque aqui pela lateral esquerda, olha a bola dominada, toca um pouquinho mais atrás, recebe, dominou, enfiara de bola de Eric Varão, agora para Elvinho, tentou o domínio, mas na grande área, chega, zaga para cortar, afasta o perigo, a bola vai para fora. E atenção galera, olha o tempo passando, a CBN marcando comigo o tempo e o placar do jogo. pelo meu cronômetro, confira comigo, passados 5 minutos do primeiro tempo aqui na Arena das Dunas, o placar da CBN vai apontando na Série D do Brasileirão, tá lá, 0, também 0, HE, tudo para a sua obra. Vem bola pro ataque, atenção, lá vai, veio pela ponta direita, grande jogada, cruzamento do Iranilson, pode ser legal pra cara do gol, ele carimba, zaga, bota a bola pra fora, escanteio pro time do Mecão pela direita, o Gumonte. Chegava o América pelo lado direito do ataque com o Iranilson, mas ele acabou carimbando o esquerdinho na tentativa de cruzamento. Esquinava a favor do América, é o primeiro do alvirrubro no jogo. Mazinho e Iranilson organizam para fazer a cobrança. Vai chuveirar em direção à área do João Paulo. Prepara-se para a cobrança de mais um escanteio. Agora o primeiro do jogo para o time do América. Lá vem Mazinho para a bola, fechado para a boca do gol. Vai subir Rômulo na cara do gol, tentou, é pênalti! Para na grande área e o árbitro está apontando para a marca da Cal. É pênalti para o time do América. Confere aí o Gumonte. Penalidade a favor do time do América depois da cobrança de escanteio e o cabeceio. A bola acabou batendo no braço do defensor do time do Motoclube na frente do árbitro, o Anderson Alves de Souza. Ele explica para os jogadores do Moto. O jogador subiu com o braço erguido. Bola pegou no braço dentro da área. É pênalti marcado a favor do América. Oportunidade do Alvin Rubro abrir o placar aqui na Arena das Dunas. A torcida aí em polvorosa no aguardo dessa cobrança. Mazinho, camisa de número 11, já colocou a bola embaixo do braço. É dele a responsabilidade da cobrança. Olha aí, Nilton César. Tem o que discutir na confusão ali. O próprio time do Motoclube não discutiu nada com a arbitragem, né? Não. O árbitro muito bem colocado. Não teve a menor dúvida. Pênalti, claro. É pênalti pro time do América. Prepara-se, Mazinho, para fazer a cobrança. Camisa 11 do time rubro. Pode fazer a festa do torcedor que tá com saudade. O América tá com saudade da torcida. A torcida com saudade do América. Vamos ver, Mazinho autorizado, partiu para a bola de pé esquerdo, correu, bateu, defendeu o goleiro João Paulo. Que cobrança de pênalti maroto aí do camisa 11. Que é isso, rapaz? Ele telegrafou pro gol e o goleiro defendeu o Gumonte. Defendeu o goleiro João Paulo, ele voou no canto esquerdo, Mazinho bateu a meia altura, facilitando a vida do camisa 1 do time do Volta Clube. Desperdiça a oportunidade o América de ficar em vantagem no placar. Jogo interrompido nesse momento para atendimento ao goleiro João Paulo. Tá ali com o braço esquerdo parado, né, no gramado, tá reclamando de muitas dores. O departamento médico do time do Motoclube já no gramado para fazer o atendimento. O América desperdiça a cobrança de abrir o placar e aqui na Arena das Dunas segue tudo igual. América 0, Motoclube também 0. Nilton César, a bola foi telegrafada demais do Mazinho. Tudo bem que lá tinha um goleiro para fazer uma defesa, mas foi muito... Eu achei mal cobrado o pênalti pro Mazinho, viu, Nilton? Para ficar melhor para quem tá ouvindo a CBN, a bola quase que não chegava na trave. Ele atrasou a bola e com muita facilidade. Muito mal batido o pênalti. Uma decisão. Mazinho. Mazinho. Dessa idade, meu velho. Fecha os olhos e dá uma paulada. É decisão. Complicado, é complicado, não pode deixar desperdiçar esses momentos, não, minha gente. Lá vem o time do Motoclube, vai se estirando lá pro campo de ataque, pela esquerda, bola lá do Danúbio. Chega a zaga Jean-Pierre para cortar, mandar a bola para fora. Arremesso lateral pro time do Motoclube para fazer a cobrança. 9 minutos do primeiro tempo. Beto, o América já perdeu um pênalti, pois não, Nilton? Só registrando, o artilheiro do América está em campo, o nome dele é Alvinho, mas é proibido de bater pênalti. Um dia desse foi esquerdinha, bateu um tiro de meta. E hoje Mazinho, quase que a bola não chega embaixo da trave, nas mãos do goleiro. É, rapaz, é brincadeira, tá na hora do próprio Alvinho, né? Se escalar, chega lá e dizer, olha, a responsabilidade é minha e vamos lá, porque tá difícil desse jeito, né? Bola saiu pela linha lateral do campo e arremesso que vai ser cobrado agora para o time do América. Continua 0-0 para você ligado no futebol da Rádio CBN. Arremesso lateral ali pro time rubro, que desperdiçou um pênalti. O Mazinho cobrou mal demais e o goleiro defendeu. E atenção, galera. Olha o tempo passando, a CBN marcando comigo o tempo e o placar do jogo. pelo meu cronômetro, confira comigo, passados 10 minutos, 10 jogados do primeiro tempo aqui na Arena das Dunas. Placar da CBN apontando na Série D do Brasileirão, tá lá. 0. Também 0. Tintas Coral, tudo de cor para você. E o jogo para, tem uma falta na entrada da área ali pro time do América em Hugo Monte. Pegaram o Elvinho ali, né? Ele tentava partir em velocidade em direção à área do Alvin Rubro, mas foi sofreu a carga ali por trás, né? Falta ali a 3 passos do bico direito da grande área do João Paulo. Mazinho organizando para fazer a cobrança. Lá vem Mazinho para a cobrança da falta. Vamos lá, capricha, meu garoto, que no pênalti você não caprichou, não. É falta pro time do América aqui na entrada da área, pelo lado esquerdo, 3 homens na barreira, 3 homens do motoclube da barreira, vai Mazinho pra bola, levantamento fechado pra boca do gol, subiu uma defesa pra cortar, a bola sobe pra esquerdinha, lá pela ponta, ele já cruza imediatamente pra bola do gol, Alvinho subiu de cabeça, a defesa vai tirando, afasta o perigo, tira de lá na jogada, vai tentar, olha a reposição, Leozinho dominou, foi pra grande área, tentou chutar pro gol, mas ela foi pra fora. Liga de fundo, é só tiro de meta, confere aí o Monte. Confere sim, o Leozinho acabou pedindo aí para pedindo um escanteio, né? Mas o Anderson Alves de Souza acabou marcando tiro de meta para o time do Motoclube. Segue tudo igual na Arena das Dunas, 0-0. 0-0 para você que se liga com a gente aqui no microfone da Rádio CBN 91.1 FM. Lembrando que de segunda a sexta o CBN Esporte tem todas as notícias para você a partir das 2 da tarde. De segunda a sexta aqui na CBN. Lá vem o time do Motoclube saindo para o jogo. A bola com Codó. Codó vai para a grande área. Tentou passar. Chega a defesa cortando. Afasta o perigo. A bola sobra. Cai aqui na frente. Domina mais uma vez agora com o Ted Love. Enfiada de bola pelo meio. Lançamento. Passa a jogada ali do camisa 5. Codó virando pela lateral esquerda, tocou na frente para a esquerdinha. Ele vai no ataque, para, olha para os companheiros, toca ali atrás com o Danúbio, recebe de volta ali o esquerdinha. Lá vem ele na frente, tocando, enfiada de bola, não ataque. O Motoclube está gostando do jogo, está gostando do jogo ali na esquerda. O jogo para, tem falta para o time, para a representação do time do Motoclube. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Supermercado Nordestão, nutrir a vida também. Também é cuidar da sua saúde. Fala dessa falta aí, Hugo Monte. Na verdade, os jogadores do América ficaram reclamando ali do Felipe Cruz, porque ele tentou a todo custo, ele estava no chão e estava tentando ficar com a bola, mas ele não prendeu, daquela bola prensada, né, que o juiz sempre dá. E aí ele acabou sofrendo uma carga do Mazinho, o árbitro estava em cima do lance, acabou marcando falta. Oportunidade de cruzamento aí para o time do Maranhão. Lá vem falta, que vai ser cobrada, foi pra lá o lateral direito, o Everton, levantamento feito pro gol, direto pro gol, sai da meta, Samuel Pires pra fazer a defesa. Ele tem pressa, dá um chutão, despacha a bola lá pela ponta direita, a bola pra Alvinho, ele dominou o Mazinho, Mazinho botou na canhota, que é boa, cruzou pra boca do gol, sobe pra corta, tira, o Gustavo afastando o perigo, a bola vai sobrando aqui no mano a mano pra sair pra jogada, na velocidade, bola sobra ali pro Rômulo, ele é canhoto, arruma a pelota, o último homem aqui na defesa, toca a bola na frente para Eric Varão, a bola não chegou legal para ele, a zaga cortou, dominou aqui, Everton pelo meio, estira a bola aqui pela ponta direita, devolve um pouquinho mais atrás da jogada, onde está colocado ali o camisa número 7, que é Márcio Diogo, trabalhou, perdeu a parada, fica de graça, tem falta, o árbitro para e marca falta no jogo, para a representação do time do América, né? Ali pelo meio de campo. Você ligado e curtindo a CBN. Um abraço aí para meu amigo Serjão, lá em P1, Rádio Ligado. Tá lá na Casa Verde, meu amigo Serjão, é torcedor do ABC, curtindo aqui a CBN, a 91.1 FM. Vem novamente a bola pro campo de ataque pela defesa. O América joga lá do outro lado para Iranilson. Iranilson ali pro Jean-Pierre. De longe ele faz o recuo de bola. Onde está colocado ali o goleiro Samuel Pires, que vai sair jogando. O zagueiro dominou, trouxe a bola lá atrás. Samuel Pires toca a bola de novo para ele. A bola vem dominada mais uma vez ali para Gustavo. Gustavo toca, enfiada de bola ali para o goleiro. O goleiro Samuel Pires é quem recebe, quem domina. Vai trabalhar ali o placar de 0-0. Lançamento de bola, inverteu, bota aqui para Leozinho. Leozinho amorteceu no terreno. Chama Eric Varão, passa a jogada pelo meio campo. O América vai tentar atacar a jogada do Eric Varão. Para ali na frente da marcação, entrega para Felipe Guedes. Botou na frente. corte ali para a esquerdinha. Ele caiu, foi para o solo porque foi falta. E atenção, galera, olha o tempo passando, a CBN marcando o tempo e placar do jogo. Pelo meu cronômetro, confira comigo, passados 15 minutos do primeiro tempo aqui na Arena das Dunas, placar da CBN apontando na Série D do Brasileirão, tá lá, 0, também 0. Santal, controle de pragas. Jogo com falta. Vamos lá para a cobrança da falta. Mazinho toma posição, é de frente para o gol. Ele toma posição, goleiro João Paulo já arrumou a barreira, autoriza o árbitro. Lançamento, jogada ensaiada, botou para a boca do gol, amorteceu o Leozinho no peito, encheu o pé para fora do gol, Leozinho. Dava para caprichar mais um pouquinho, hein, Hugo Monte? Pois é, parecia jogada ensaiada, né? O Mazinho fez o passe por elevação, era o Eric Varão que recebeu na entrada da área, dominou no peito, mas na hora de finalizar pegou mal, balançou as redes, mas pelo lado de fora, e assim não vale. Tiro de meta a favor do Motoclube. João Paulo se prepara para cobrar, segue América 0, Motoclube também 0. Ô, Nilton César, qual é a sua opinião desse jogo até aqui 0-0, com um gol já perdido de pênalti pelo time do América, Nilton? O América faz um bom início de partida, né? Faz o seu papel como mandante. Do outro lado, o Motoclube faz o seu papel como visitante. Se defende, procura surpreender numa bola, até agora não conseguiu. E o América, como mandante, até que ocupa bem os espaços do campo de defesa do adversário. Surgiu a excelente oportunidade de pênalti para abrir o marcador, mas o Mazinho, batendo mal, não conseguiu fazer o gol. Agora é cabeça no lugar e continuar trabalhando em busca de furar o sistema defensivo do Motoclube. O América faz um bom começo de primeiro tempo. Muito bem, falou Nilton César, a opinião do jogo, lá vem minha campo no ataque, Mazinho vai bater pro gol, pro uma chuta, carimba zaga, volta Felipe Guedes dominando pelo time rubro, toca a pelota ali para Leozinho, Eric Varão abriu novamente a jogada pela meia cancha, recebeu ali o zagueiro Rômulo que tá lá na frente, enfiou pela direita, lá vai Elvinho, vai pra frente Elvinho, enfiara de bola para Elianilson na direita, cruzamento pra boca do gol, pra Elvinho, chega a zaga cortando, tira de qualquer maneira a esquerdinha, lateral esquerdo, bola do time do América, lá vem Rômulo, sai da marcação, sai bonito, olha o zagueiro, cheio de intimidade com a parada, recebeu a falta, o jogo para o Gumonte. Parou porque o Vander não gostou da intimidade que o Rômulo demonstrou com a bola, zagueiro dominou no peito, fez o corte para cima da marcação, quando tentou passar pelo Vander foi derrubado, falta já cobrada, lá vai o América. Lá vem Mecão de novo agora pro campo de ataque, pela esquerda, bola com Elvinho, Elvinho, demorou demais, vai pra linha de fundo, dois na marcação para cima dele, tem Everton Silva, ele preferiu agora com o Leozinho dominou na linha de fundo, vai cruzar para a cara do gol, carimpa ali, joga para cima da marcação, bola para fora, escanteio, tiro de meta, o que é que houve aí, hein, Hugo? Escanteio a favor do América, o Leozinho recebeu do lado esquerdo, quando ele tentou cruzar antes que a bola se perdesse pela linha de fundo, a bola acabou desviando no Danúbio, camisa de número 11, bola pela linha de fundo, esquinado a favor do América, o Mazinho tá organizando para fazer a cobrança. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Chapinha, o sabor da alegria. Toma posição, Mazinho, na cobrança do escanteio, lá vem bola para a grande área. Bola curtinha para Mazinho, Mazinho tentou ali, jogou, cruzamento, a bola vai para a boca do gol, chega bem a zaga para cortar, novamente a bola está bralhada, agora pela meia cancha, sai do contra-ataque, Ted Love, enfiara de bola para o campo de ataque, olha o perigo do Felipe Cruz, meteu para o Danúbio, ele vai ficar no mano a mano, puxou para lá, faz o passe, entrega a jogada para Márcio Diogo, para cruzar, para bater para o gol, ele dominou, vai marcar, chuta em cima da defesa, o corte ali do lateral, Iranil. Olha, não pode dar essa brecha não, hein, Hugo Monte, pro time do Motoclube. Pois é, Humberto, o América cochilou aí na marcação, o Márcio Diogo acabou encontrando o Danúbio no segundo pau, ele finalizou, mas em cima da hora o Jean-Pierre apareceu para fazer o corte providencial. Torcida e jogadores na bronca porque o esquerdinha evitou que a bola saísse pela linha lateral. E o árbitro, o assistente número 2, acabou marcando, dizendo que a bola tinha saído completamente, marcando arremesso manual a favor do time do Motoclube. No momento em que o jogo está paralisado, porque o árbitro Anderson Alves de Souza trouxe aqui um copo plástico arremessado pela torcida do América em direção ao gramado. Os prós e os contras, né? O time tem a torcida a favor, mas o torcedor acaba prejudicando o próprio time. Um torcedor arremessou um copo plástico em direção ao gramado. Isso com certeza será relatado na súmula da partida pelo árbitro. É isso mesmo. Você ligado na CBN, arremesso lateral, tem agora o time do Motoclube, prepara-se esquerdinha para fazer a cobrança. E atenção, galera, olha o tempo passando, a CBN marcando o tempo e placar do jogo. Pelo meu cronômetro, confira comigo, passados 20 jogados no primeiro tempo aqui na Arena das Dunas, placar da CBN apontando na Série D do Brasileirão, tá lá, 0, também 0, HE, tudo para a sua obra. Vem bola dominada, Felipe Guedes recebe ali na frente, pelo lado direito, vai atacando, leva para Irenilson pela direita, vai ter lançamento lá na frente, chega a zaga para cortar, para afastar o perigo, a bola vai para fora. Hugo Monte, como é que é o nome do árbitro, é de onde ele, hein? O Anderson Alves de Souza, ele é de Minas Gerais. Humberto, detalhe aí para você e para o torcedor que está ouvindo a programação da CBN, a nossa jornada esportiva. O torcedor que arremessou o copo em direção ao gramado está sendo retirado nesse momento. Dois torcedores sendo retirados pela equipe de segurança da Arena das Dunas nesse momento. Olha só, por conta de um arremesso de um copo de plástico que não machuca ninguém, não é? Aí o cara vai perder, perdeu o ingresso, né? Porque está sendo retirado ali, vai para fora. Acabou o domingo de futebol para ele, por conta de um arremesso de um copo de plástico. Não pode, tem que obedecer, meu amigo. Está todo mundo de olho ali. Falar nisso, Nilton César, será que aí tem 2.000 pessoas nesse público de hoje? Eu acredito que não, viu? 2.000 não. Mas, quer dizer que tem aqui os outros também aqui do nosso lado, né, que não dá pra gente ver. Talvez no setor prêmio. Talvez alcance esse número. Agora, o detalhe aí do torcedor é que ele foi entregue, eles foram entregues pela torcida mesmo. Identificaram e entregaram os mesmos aí aos funcionários aqui da arena, a segurança. É isso, detalhe. Cara, tô com muito cuidado, né? Pois não, fala quem chamou. Humberto, você nesse papo aí com o Nilton sobre expectativa de público aqui, segundo a diretoria do América, até meio-dia de hoje, 2.500 ingressos tinham sido vendidos para esse confronto. Provavelmente esse público que nós estamos vendo aqui, né? Lá vem Eric Varão e Feira de bola na frente, Mazinho recupera, trabalha, puxa a jogada ali, é pelo setor esquerdo, joga pelo meio, recebe mais uma vez, trabalhou agora, e Feira de bola deu esquerdinha, aí o árbitro parou, e a galera não gostou, hein, Hugo Monte? Galera na bronca, porque segundo os jogadores do América, o árbitro inverteu uma falta que seria a favor do Alvirrubro, ele acabou dando a favor do time do Motoclube. Agora vem aqueles elogios por parte da arquibancada em direção ao árbitro. E aí, falta marcada 0-0. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Tintas Coral, tudo de cor para você. Ok, maravilha, e portanto você ligado com a gente, segundo tempo tá rolando lá no YouTube, né, com Alisson Bala, torcedor do ABC que tá ligado com a gente, aquele abraço, obrigado pelo carinho também. Vem bola dominada, aqui no lado direito é o Gustavo, lança na frente, bota o clube lá no ataque, a bola vai direto, passa ali pro goleiro Samuel Pires, que vai fazer a defesa, sai ali na frente um pouquinho, lança pra Leozinho amortece no peitoral, botou na categoria aqui no chão, chega, chama pro jogo, parada da bola, vai para fora, pela linha de lado e arremesso lateral, não teve sucesso ali, é o Vinho, lateral vai ser cobrado agora pro time do Motoclube. Vem Everton na cobrança do arremesso lateral, ele vai tocar a pelota um pouquinho mais atrás, recebe ali na defesa, jogada com Gustavo domina, já levantou a cabeça, levanta também a bola, chuta na frente, bem colocado, Leozinho amortece, bota a bola no chão, vai segurando ali um pouquinho a parada. E a bola vai sendo dominada mais uma vez ali pelo time, pela representação do time do América. Lado direito para o campo de jogo. Atenção, a esquerdinha que domina, traça a pelota, bota mais atrás agora para Irenilson. Irenilson que domina, chama na defesa ali. Vem Jean-Pierre, vem para cima dele também o Felipe Cruz. E a bola é recuada ali, está colocado o goleiro Samuel Pires. Sai jogando, tem pressa, enfiada de bola aqui pela direita para Leozinho. Carregou, ultrapassa ali aqui devido ao gramado. Tentou o drible da vaca, tentou passar, foi derrubado. É falta ou não? Ele não deu nada, Hugo Monte. Não deu nada, mandou o Leozinho se levantar e a torcida mais uma vez fica um arara com o Anderson Alves de Souza. O Leozinho foi puxado e o árbitro não deu essa falta. E atenção, galera, tempo passando para a CBN, marcando comigo o tempo e placar do jogo. Confira comigo, torcedor, passados pelo meu cronômetro, agora 25 jogadas, primeiro tempo aqui na Arena das Dunas, placar da CBN apontando na Série D do Brasileirão, tá lá, América 0, também 0. Supermercado Nordestão, nutrir a vida também é cuidar da sua saúde. Ô, Nilton César, notadamente esses últimos minutos agora, o América errou, principalmente no passe, né, Nilton? Errando alguns passes, Humberto, e fazendo o jogo que agrada ao visitante. O América precisa ser mais objetivo. Por exemplo, o artilheiro, o camisa 9, ele ainda não tocou na bola. Alguém precisa colocar o Alvinho no jogo. O América tem a posse de bola, é melhor do América, mas toca muito de lado. Precisa acionar mais o Irenilson, que é uma excelente saída pela direita. Está muito burocrático ali pelo meio e aí errando nos últimos instantes muitos passes. Lá vem Eric Varão, deixa a jogada para a esquerdinha. Esquerdinha já trabalhou com a perna esquerda, botou na frente ali. Atenção, cruzamento de Alvinho, botou para a cara do gol. O Marcinho pode bater para o gol de primeira. Tentou arrumar e aí a zaga chega cortando. O Everton chegou para afastar e cortar ali, tirar a jogada. Mete a bola na frente, já cortada pela defesa americana. Vem Alvinho, Alvinho domina pela meia direita. Vai tentar ultrapassagem ali, encara a marcação 2. Estirou para Irenilson, Irenilson recebeu, dominou, soltou para a esquerdinha. Esquerdinha vem pelo meio, boa jogada, atenção para Mazinho, faz a tabela com o Eric Marão, enfiou de novo ali para Mazinho, Mazinho despacha para Leozinho aqui na lateral esquerda, olha o cruzamento, bola forte lá no segundo pau, vai subir todo mundo, vai sobrar, atenção para Elvinho, Elvinho para Alvinho, olha a dupla jogando na frente ali, arrumou o Irenilson, vai bater pro gol, bateu forte pro gol, passou pertinho do gol, goleiro olhou, não foi para fora, o Gumonte. Passou perto do gol, o João Paulo ficou olhando, tirou com um olhar. Boa jogada do América pelo lado esquerdo do ataque, que acabou com a finalização do Irenilson após o passe do esquerdinha. Jogo paralisado para atendimento ao jogador do time do Motoclube. A gente não consegue ver daqui quem é, mas a gente aproveita essa pausa para abraçar a galera que também está acompanhando a nossa transmissão no YouTube. Transmissão hoje em dose dupla, simultânea, viu? Vocês estão acompanhando na Rádio CBN Natal, né? No nosso rádio, nas ondas do rádio América e Motoclube, mas também tem transmissão no YouTube de América e Motoclube e tem transmissão no YouTube de 4 de julho e ABC. Meu amigo Kismair Lima, lá em Extremóis, aproveitando para abraçar também toda a galera do time dos ex-alunos do Ateneu na sintonia da CBN, Antônio Santiago, a Sandra Alice, Pepeu Borges, Jaciara Lisboa, Thalita Rosane, Alber Freitas, Juliano Kelvin, Guga e Gui, Juliano também por aqui, o Gilvan Costa, Jacinto André, o Oswaldo Rodrigues, a Camila Vitória. Tudo certo, Humberto, vai recomeçar a partida. Segue tudo igual aqui na Arena das Dunas, 0-0. 0-0 para você que está ligado com a gente aqui na Rádio CBN. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Santal, controle de pragas. Bola saída pela linha lateral do campo e arremesso lateral que vai ser cobrado aqui para o time do Motoclube. Toma posição aqui, Everton, lateral direito já cobrando. A bola chega ali na frente, tentou ali o Ted Love e arruma a bola, vai no meio de dois ali, marcadores, perdeu a parada para Elvinho. Elvinho dá um corte, recuperação de Ted Love, enfiada a bola pela meia cancha para o Wander. Wander tocou na frente, atenção, Motoclube, enfiada na frente, chega a zaga para cortar. Tira a defensiva do América, tira também aqui atrás Gustavo Zagueiro. Botar essa bola para fora. arremesso lateral vai ser cobrado para a representação do time do América. Leozinho já cobrou, entrega a jogada ali atrás, recebeu o Leozinho, passa ali pela meiuca, enfiou ali pelo meio de campo, vai agora para o jogo com Felipe Guedes, passa de lado ali pertinho dele o Jean-Pierre zagueiro, entrega parada ali na frente e recebe novamente para o campo de jogo, lá vem ele que é a esquerdinha tocou mais atrás, a defesa dominando agora com o Rômulo, enfiada de bola aqui para o campo de ataque, tocou para Leozinho na lateral esquerda, vai cruzar para a grande área, preferiu o toque curtinho, bola para Elvinho vai para a linha de fundo, arrumou, balançou ali na frente, deu uma penteada na jogada, toca, recebe de bola, cruzamento forte para a boca do gol, goleiro vai do alto para fazer a defesa, o João Paulo, goleiro, opa! O que é que houve aí? O goleiro João Paulo tinha a bola dominada, tá caído. O que é que houve aí, Hugo Monte? João Paulo dividiu no alto com o companheiro, né? Depois estava com tudo dominado, quando parecia que ele ia recolocar a bola em jogo, acabou caindo no gramado, desabou mais uma vez o goleiro do Motoclube, depois de defender um pênalti do Mazinho. Jogo paralisado para atendimento médico ao camisa de número 1 do time do técnico Zé Augusto. Esse do Elvinho foi o 12º cruzamento do América até aqui nesse primeiro tempo de jogo. É isso aí, Nilton César, o jogo tá parado, você ligado com a gente aqui no microfone da Rádio CBN. E atenção, galera, olha o tempo passando, a CBN marcando o tempo e placar do jogo. Jogados 30 minutos, meia hora de jogo. Primeira fase de espetáculo aqui na Arena das Dunas. Placar da CBN apontou na Série D do Brasileirão. Tá lá. América 0. Também 0. Chapinha, o sabor da alegria. Jogo parado, vamos ver o que é que o árbitro aí vai botar a bola no chão. Agora sim, tá valendo. Entrega a jogada ali, a bola pro João Paulo. 0-0, torcedor ligado aqui no microfone da Rádio CBN. O América perdeu um pênalti, bateu muito mal. O Mazinho, camisa 11. O goleiro João Paulo coloca a bola em jogo, dá um chutão, despacha aí a bola para o campo de ataque, sobe de cabeça, Leozinho para cortar. Dá a resposta aqui, Everton. Pingando essa bola ali na intermediária defensiva, corta a defesa do time do América. Vai sobrar ali pelo meio de campo, Felipe Guedes, lançamento, a procura de Mazinho, vai subir a defesa para cortar. Bota a bola no chão ali, vai tentar ali o Codó, vem para cima da marcação, recebeu uma falta. E o jogo parou. Foi falta aí, Hugo Monte. Chegada mais forte do Alvinho para cima do Codó, né? Volante do time do Motoclube. O árbitro estava em cima do lance, pegou a falta. Tá ali explicando para o Alvinho na bronca, dizendo que não foi falta, mas a decisão do árbitro é essa. Falta marcada a favor do time do Motoclube. Bola no chão. Se é falta, é bola no chão ali pro Gustavo para fazer a cobrança. 0-0, primeiro tempo, 32 minutinhos. Bola cobrada ali pelo Gustavo zagueiro, entregando jogada para o João Paulo, goleiro, lá na dentro da grande área. Ele arruma, dá um chutão, despacha a bola na frente, vem a defesa para cortar a Americana. Sobe Rômulo, toca de cabeça, sobe também ali o Pierre para cortar a pelota, para soltar ela pela ponta direita, mas quem ataca novamente é o time do Motoclube. Bola passa ali na frente, vai tocando, recebe, toca, enfia lá pela ponta pro Danúbio, já passa perto dele o esquerdinha, cruzamento, vem pra cara do gol, a bola passa direto pra fora, linha de fundo, vai ser tiro de meta que vai ser cobrado pra representação do time do América de Natal. 0-0 é o placar do jogo até aqui. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. HE, tudo para a sua obra. A bola vem para Elvinho vai já dar um toque de elegância, toca ali atrás, recebe mais uma vez Felipe Guedes para Rômulo para Jean-Pierre, na frente da intermediária defensiva, Felipe Guedes, o capitão, aparece e recebe bola, jogou bonito, enganou, saiu da marcação, lá vai esquerdinha, boa jogada individual pela ponta direita, puxa para Caetinha para meter essa bola na grande área, preferiu ali mais um toque na jogada com Felipe Guedes, recebe de novo esquerdinha, terminou, abre espaço para fazer o lançamento, preferiu o toque agora com Felipe Guedes, jogou aqui para outro lado para Rômulo, vai pro ataque, o Mecão agora com o Leozinho, é pra cruzar de primeira, caprichou, botou pra boca do gol, bola passa pro todo mundo, só que a defesa deixou, mas foi mais esperto o esquerdinho, cruzou, a bola vem pra cara do gol, Anderson sobe pra cortar de cabeça, vem ali na direita, Iranilson dominando, a bola vai de novo lá pra esquerdinha, esquerdinha já passou, pediu, cruzou, fechado pra boca do gol, Mazinho tentou arrumar pra Alvinho, vai marcar o América, chutou, atirou, guardou. Gol! Pinho pegou de primeira. Na confusão sobrou para ele de pé esquerdo mandar para o fundo do barbante. Quando eram decorridos 34 minutos do primeiro tempo aqui na Arena das Dunas, agora muda o placar da arena mais bonita do Brasil. América tem um, o gol de Elvinho, camisa 7. Motoclube 0. 34, eu disse, do primeiro tempo, o Mecão faz a diferença do placar. E o detalhe do gol, Hugo Monte, fala, Hugo! De tanto insistir pelo alto, América chegou assim à abertura do placar aqui na Arena das Dunas. O cruzamento foi do Guedinha. O Alvinho tentou fazer o domínio com o Mazinho, mas aí no bate-rebate, o Alvinho acabou tocando para trás, ajeitando aí para o Elvinho, perna esquerda, bateu de primeira, balançando as redes, fazendo a alegria da torcida do América. Explode torcedor alvirrubro na Arena das Dunas. Mudou o placar da Rádio CBN Natal, agora o América tem um, Elvinho, Moto Clube 0. E atenção, galera, tempo passando, a CBN marcando o tempo e placar do jogo. Pelo meu cronômetro, passados 35 jogados do primeiro tempo aqui na Arena das Dunas. Placar da CBN apontando na Série D do Brasileirão, tá lá. América, um Elvinho, Motoclube 0. Tintas Coral, tudo de cor para você. Maravilha, torcedor ligado com a gente. Agora sim, Nilton César. O América pode se encontrar de novo pro jogo, porque 1-0 no placar, poderia ser 2 se ele tivesse o pênalti desperdiçado. Lá vem o América, um minutinho. Bola com o Mazinho, Mazinho dominou, pode bater pro gol. Se atrapalhou na grande área. Atenção, vai pra bola. Alvinho, goleiro João Paulo pegou. Nilton César, o Mecão vencendo o jogo. Pode ter mais tranquilidade agora, né? Sim, sinceramente eu já estava até preocupado, porque o João Paulo, goleiro do Moto Clube, fora aquele momento que ele defendeu o pênalti do Mazinho, praticamente não se tinha sido citado o nome dele. Isso é preocupante, o Moto Clube já estava começando a gostar do jogo, mas aí o América, sem desistir, cria uma jogada ali pelo seu lado direito, lado esquerdo, do sistema defensivo do Moto Clube. E aí o Elvinho, ele faz o pivô, né? Ajeita a bola para o Elvinho e acontece o primeiro gol. Esse gol, ele dá uma certa tranquilidade, aspas para essa tranquilidade, porque o 0-0 incomodava demais. Já se tinha perdido um pênalti desperdiçado pelo Mazinho. Agora o Mazinho já passa a olhar para os seus companheiros já com uma certa tranquilidade. Sai aquele peso dos seus ombros. Agora o América ter tranquilidade, continuar a tirar os espaços do adversário, às vezes que o adversário tiver a bola, e, se possível, colocar mais a bola no seu camisa 9. Ela chegou pouco nesse primeiro tempo até agora, mesmo vencendo por 1-0, o Alvinho foi pouco acionado. Precisa ele receber mais bolas, afinal de contas é o artilheiro da equipe. Ok, é isso aí. Tony de Lima tá me dando um susto aqui. Ele me deu um choque aqui, quase que eu morro pregado aqui. Olha, é o seguinte, o ABC empatou, né? Gol de Wallison. Tá 1-1 lá também, contra o 4 de julho, né? Desce do América para o ataque, a bola pelo setor. Atenção, esquerdinha que domina. Vem Iranilson perto dele, toca a bola, recebe novamente, passa pelo meio, Felipe Guedes para a esquerdinha. Enfiar de bola para o Alvinho. O Alvinho não entendeu, a bola fica graça ali, onde está colocado o João Paulo. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Supermercado Nordestão. Nutrir a vida também é cuidar da sua saúde. É, esse calor aí da torcida, hein, Nilton César? O América tava com saudade desse barulho verdadeiro da torcida vindo das arquibancadas, né, Nilton? É importantíssimo, e principalmente quando você tem jogadores que dormem dentro de campo, como no caso o Esquerdinha. Hoje ele não pode dormir de jeito nenhum, porque o torcedor não vai permitir. Tá ali gritando, incentivando, cobrando, e ele precisa receber essa energia e não dormir. Pelo contrário, jogar, porque sabe fazer isso e é um jogador importante para a equipe do América. Muito bem, falou de torcedor, a opinião do jogo. Lá vem o time do Moto Clube, lançamento de bola lá no campo de ataque. Tentou chegar ali para o camisa 9, Felipe Cruz. Vem, flag corta. Tem jogador do América caído e o jogo vai parando. Torcedor ligado aqui com a gente. Detalhe. No Piauí, o ABC empatou, tá 1 pro 4 de julho, 1 pro time do ABC. Você também confere esse jogo aí no nosso canal no YouTube. Fala ali, fala Hugo Monte. É o Elvinho, parece que não dá mais pra ele. Ele já tinha recebido atendimento médico há poucos minutos, agora desabou no gramado, tá saindo de maca. Patrick Alan tá tirando o colete aí, vem aí no time do América. Vai ser a primeira mudança do Renatinho Potiguar, forçada aí por lesão. Elvinho, autor do gol do América, não dá mais pra ele, vai deixar o gramado e daqui a pouco vai entrar 18, Patrick Alan. Patrick Alan, daqui a pouquinho, primeira modificação do time do América, vem pro campo do jogo novamente ali, o Wanda recebe a pelota, passa para Márcio Diogo, recebeu, enfiou aqui pela direita, lá vem Everton dominando, o Motoclube vai sair pro jogo, a parada ali pela meia cancha, recebeu, faz o giro, camisa número 8 ali, Alander, dominando mais uma vez, passa a bola pelo meio de campo, tentou sair da marcação, o Codó, e ele adianta demais a bola, mas recebe a falta. O jogo para, vai ter mudança no time do América. E atenção, galera, tempo passando, a CBN marcando o tempo e placar do jogo. Pelo meu cronômetro, passados 41 jogados, segundo tempo, primeiro tempo na Arena das Dunas, da carta CBN apontando na Série D do Brasileirão, tá lá, América, um gol de Elvinho, Motoclube, 0, Santal, controle de pragas. Agora mudou, né, Hugo Monte? Mudou sim, confirmando a primeira mexida do América, saiu Elvinho, camisa 7, autor do gol do Alvirrubro até aqui, não deu pra ele e já tá em campo 18 para aquela. Patrick Alan tá no campo de jogo, a bola vai saindo pela lateral, arremesso lateral ali pra esquerdinha, fazer a cobrança pro Moto Clube, jogou a bola pra grande área, tentou voltar ali na frente, chega o corte providencial de Rômulo, bota a bola pra fora, é escanteio pro time do Moto Clube. Em Hugo Monte. Escanteio sim a favor do time maranhense. A bola acabou pegando por último no Jean-Pierre. Quem está organizando para fazer a cobrança é o Fred Love, camisa de número 10. Vai tomando posição ali, cobrança ali no escanteio. A bola foi jogada ensaiada, recebeu, vai ter cruzamento. Atenção, esquerdinha voltou para a boca do gol. Sobe Gustavo de cabeça. Na disputa de bola ali com o goleiro Samuel Pires, a bola foi para fora, mas o árbitro parou o jogo, hein? 42 minutos jogados no primeiro tempo. Nilton César, o que é que pode mudar no América aí, essa mudança forçada logo no primeiro tempo, entrando Patrick Alan no lugar de Elvinho, o cara do gol? Olha, o América perde em movimentação. O Elvinho vinha fazendo um bom jogo, se movimentando bastante, inclusive teve a felicidade de marcar o gol. O Patrick Alan é mais de pensar, é mais de um passe, né? Não tem a velocidade que o Elvinho tem, vai fazer falta. E o time perde em velocidade, mas ganha no bom passe, cabeça erguida, com a entrada do Patrick Alan. Muito bem, falou Nilton César, 43 minutinhos de bola rolando. Primeiro tempo aqui na Arena das Dunas, o Mecão na frente do placar, vence o jogo por 1-0. Gol de Elvinho, lateral vai ser cobrado aqui para o time do Motoclube. Vem Everton, joga a bola na frente ali, já vem o corte da zaga. Felipe Guedes tentou arrumar a bola na frente, Patrick Alan não encontra, a bola vai passando ali para a esquerdinha. Boa jogada, esquerdinha, e está inspirado no jogo ali no esquerdinha, camisa número 10. Bola cai para ele lá pela ponta direita, ele traz atrás ali com o Iranilson. Iranilson vai rodando, toque de bola agora com Felipe Guedes na defesa para o Jean-Pierre, do outro lado para Rômulo, de primeira solta pela meia cancha, recebeu ali o Eric Varão, olha a bobeada do Varão, perdeu, botou na frente, o passe foi errado, foi mau passe, agradece ali o goleiro do América que mete essa bola na frente. 44 jogados, primeiro tempo 1-0 Mecão, o jogo para. Nilton César, time do Moto Clube até agora não mostrou um time que com qualidade, eu diria que um time diferente do que nós já vimos aqui, até aqui não mostrou muita coisa não, viu, Nilton? O time do Moto me parece ser um time que hoje mudou a sua forma de jogar para vir aqui para Natal, o que é bom para o América. Você percebe que os jogadores estão estranhando aqui, porque foi combinado e trabalhado durante a semana. Esse time deve ser mais solto, quando joga em casa, deve sair mais, atacar mais. Aqui ele tem um comportamento muito defensivo até agora em ataque, não criou absolutamente nada. Tomara, inclusive, que permaneça dessa forma. Isso acontece muito, Humberto, quando se muda a forma de jogar. O time tem uma forma e vem para um jogo com outra postura tática, aí não consegue render. Mas a América não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário, só agradece. É isso mesmo. Detalhe. Fala. Mais quatro. Mais quatro minutinhos de bola rolando nesse primeiro tempo. É o acréscimo da arbitragem. Anderson Alves de Minas Gerais é o árbitro da partida. Bola para a esquerdinha pelo time do Motoclube. Enfiou ali para o Danúbio. Ele vem, traz a jogada pelo meio. Recolhe, traz para Anderson na defesa. Vira pelo lado direito na defesa para sair para o jogo agora com Gustavo. Gustavo para Everton Silva, lateral direito. Toca a bola na frente. Tenta chegar no ataque. Último toque ali. Foi do lateral esquerdo, Leozinho, do time do América. A bola vai para fora. Começa o lateral. É pro time do clube do Maranhão. Arremesso lateral já cortado. Bola chega aqui pela ponta direita. Tenta carregar ali pro campo de ataque. Proteção de Leozinho. E a falta. O jogo parou com falta. Forçada a barra ali para cima do Leozinho. A bola vai pro chão ali para o time do América para fazer a cobrança. 46. Nós vamos até 49, 4 minutos além do tempo regulamentar. Vai dizendo ali a arbitragem do jogo. A falta está no chão ali, a jogada para a verdadeira cobrança, 1-0, o América vence o jogo pelo placar de 1-0, perdeu um pênalti, Bazinho chutou mal, a bola lançada no ataque ali para o Rômulo, chega ali a zaga para cortar do time, lá na frente, dá balão, chuta para tudo que é lado ali, o Felipe Guedes, a bola vai caindo lá para a grande área, vai sair da meta ali o goleiro, bola tranquila para o goleiro João Paulo para fazer a defesa, ele tem pressa, deixa a jogada com Gustavo aqui pelo lado direito da defesa, entrega ali para Everton carrega ela domina, faz o lançamento, bota a bola na frente para Felipe Cruz, vem a zaga cortando, Rômulo, muita segurança ali, tranquilidade do zagueiro americano, lateral já cobrado ali pelo lateral direito que é Everton, bola pro Gustavo, entrega ali no meio dos zagueiros para Codó, volante camisa 5, recebeu, dominou, desce ali na frente, ali o Ted Love recebendo, estica pela lateral esquerda, ali pra esquerdinha, o cruzamento, a bola vem pra cara do gol, sobe a zaga americana para fazer o corte, vem ali de novo para jogar, tentava ali o Alvin. O Alvinho tá ali entre os zagueiros tentando esperar essa bola, não chegou para ele ainda, hein? No primeiro tempo, bola tocada lá atrás ali para o Jean-Pierre, lança lá pela ponta direita, forte demais para a esquerdinha, a bola vai para fora. Nilton César, o Rômulo, quarto zagueiro aqui, é canhoto, né? Parece dar uma certa tranquilidade a defensiva americana, né, Nilton? Olha, eu não conhecia ainda o Rômulo, né? Mas estou vendo hoje. Já vejo o sistema defensivo do América, pelo menos até agora, mais tranquilo. Ele impõe uma certa tranquilidade aí. Isso faltava no sistema defensivo americano. Outra coisa que eu estou observando, eu não sei, eu acredito que o técnico Renatinho ele poderá mexer, porque o jogador, o Mazinho, né? Mazinho, você deixar o Mazinho, o Alan Patrick juntos aí, além do esquerdinha, que já não marca tanto assim. Talvez seja necessária uma mudança para o segundo tempo de jogo, quem sabe até no intervalo. Mas é um bom jogo, a América vence por 1-0. E que bom que desça assim para o vestiário, para o Renatinho poder acertar o que é necessário. Muito bem, 48 minutinhos para acabar o primeiro tempo aqui na Arena das Junas. Lá vem de novo o Jean-Pierre trabalhando bola pelo time do Mecão lá atrás. Toca em feira de bola pelo meio. Eric Varão despacha a jogada. O legal, Patrick e Alan bota a bola no chão, domina. Carregou, dominou com a perna esquerda. Valoriza essa bola na frente aqui pela ponta. Esticou para Leozinho. Leozinho pode cruzar na grande área. Novamente toca Eric Varão. Se atrapalha, não tem o domínio. Chega a zaga cortando. Teddy Love recebe a falta ali para cima dele. Já cobrado novamente. Teve pressa na cobrança da falta. Tentou sair para o jogo ali com o Vander. A bola sai de novo pela linha lateral do campo. O árbitro vai pedir a bola. Ele vai acabar o primeiro tempo aqui na Arena das Júnias. E o torcedor está ligado com a gente. Ele marca falta pro time do Motoclube. E ação ali. Agora sim, ele vai acabar, né? Demorou demais. Final do primeiro tempo aqui na Arena das Júnias. De... um para o time do América, é o Vinho, camisa 7, 0 para a equipe do Motoclube. Final do primeiro tempo, o jogo acabou, a primeira fase. Alô, alô, Gumonte. Alô, Humberto de Souza, fim de papo no primeiro tempo aqui na Arena das Dunas. O América vai batendo o Motoclube por 1-0. Poderia ser mais, hein? Poderia ser mais se o Mazinho tivesse convertido aquela cobrança de pênalti. Mas, por enquanto, o Alvinegro vai construindo vantagem para o jogo da volta lá em São Luís no próximo domingo. Números desse primeiro tempo aqui na Arena das Dunas. O América finalizou 5 vezes. Duas delas no gol, o pênalti perdido pelo Marinho e também o gol do Elvinho. Enquanto o Motoclube finalizou apenas 2 vezes, nenhuma teve como endereço o gol defendido pelo Samuel Pires. Foram 15 cruzamentos do América, de um deles saiu marcado pelo Elvinho contra apenas 3 do time do Motoclube. 2 escanteios para o América, 1 para o Moto, 1 impedimento para cada lado e foram aí 17 faltas cometidas no primeiro tempo. 8 do América e 9 do time do Motoclube. O América mexeu uma vez. Elvinho, o autor do gol, saiu com um problema muscular e no lugar dele entrou Patrick Alan, camiseta de número 18. Passando pelas opções do banco de reservas dos dois treinadores, Renatinho, que ainda tem mais 4 substituições a fazer, pode fazer até 4. Tem à disposição 12 Reinaldo, 4 Jean Peter, 13 Rony, 14 Felipinho, 15 Wellington César, 16 Felipe Cruz, 17 William Daltro, 19 Max, 20 Wesley Smith, 21 Luiz Henrique e 23 Robertinho. Já o Motoclube, técnico Zé Augusto, tem as 5 substituições ainda para fazer, pode fazer até 5. Tem à disposição 12 Gabriel, 13 Kevin, 14 Weder, 15 Leal, 16 Jeff Silva, 17 Henrique e 19, o Wallace Lima, camisa de número 19. Equipes já no vestiário, suplentes do América batendo aquela bola ali, apenas o volante Vander, camisa de número 8 do time do Motoclube, deixou o gramado por último porque ficou recebendo atendimento médico após o apito final. É isso, Humberto de Souza, intervalo de jogo aqui, América 1, Motoclube 0. Ok, é isso mesmo, Hugo Monte, passando uma régua ainda do primeiro tempo. O primeiro tempo acabou aqui na Arena das Dunas, 1 para o time do América, gol de Elvinho, marcou aos 34 minutos do primeiro tempo, 0 para o time do Motoclube. Ainda teve um pênalti desperdiçado aí pelo Mazinho, né? Cobrou mal, telegrafou, a bola quase não chega no gol, o goleirão foi lá para pegar, né? Poderia estar muito mais tranquilo o Mecão, está sacramentando aí 2-0, poderia ter descer para o vestiário um pouquinho mais de tranquilidade, mas o time do Motoclube até aqui não ofereceu tanto perigo não. Para mim é um time comum, né? Como alguns que nós vimos por aqui na primeira fase, por exemplo. Vamos ver como é que vai ser o segundo tempo, né? Daqui a pouquinho o Nilton César vai comentar aqui no microfone da Rádio CBN. Paulinho, meu querido, Paulo Cardoso Júnior, ele é a parte técnica. Vamos para aquele intervalozinho dos nossos anunciantes e aí do retorno a gente volta para cá, Arena de novo, beleza? É isso aí, você ligado com a gente, Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo! Futebol CBN. Nada como um beijo doce e molhado pra gente curtir o sabor dessa vida. Esse sabor refrescante, cremoso, gelado do sorvete Chapinha. Meu sorvete é Chapinha, sabor da alegria. Meu sorvete é Chapinha, sabor da alegria. Chapinha, o sabor da alegria. Todos os dias, o Nordestão está trabalhando para garantir um ambiente agradável, seguro e saudável para você. Estamos nos adaptando a uma nova realidade e cumprindo a nossa parte, monitorando e protegendo os nossos funcionários, facilitando e respeitando as normas de circulação dos clientes. Porque o mais importante é preservar o bem-estar de todos, com o carinho e a excelência de sempre. Nordestão, um novo desafio. O mesmo compromisso com você. Você sabia que sua caixa d'água ou reservatório precisam de uma limpeza periódica e regular? Além disso, realizar essa manutenção é fundamental para preservar a qualidade da água da sua casa, reduzindo o risco de doenças e proliferação de insetos. Somos a principal referência em limpeza de reservatórios e caixa d'água do RN. Solicite seu orçamento, contrate o nosso serviço e garanta a limpeza ideal de seus reservatórios. Ligue agora para Santal Controle de Pragas, fone 84-3613-1212 ou 99143-5566. HE, tudo para a sua obra. Tintas Coral, tudo de cor para você. Futebol CBN. Humberto de Souza. Maravilha, estamos de volta. Estamos de volta aqui na Arena das Dunas, arena mais bonita do Brasil. Recebendo hoje o público torcedor do América Futebol Clube. Claro que dentro das limitações, né? E o público que eu até esperava mais um pouco, né? Depois nós vamos saber, por certo, né? Quantos torcedores adquiridos os ingressos para estar aqui presente e realmente matando a saudade de muita gente de vir ao estádio de futebol e o próprio time, né? Dentro de campo, quanto tempo, quase 2 anos que a gente não via um jogo com torcida. Estamos tendo essa oportunidade hoje aqui. É bom demais sentir o calor da torcida vindo lá da arquibancada para dentro de campo. Com certeza o jogador também se sente prestigiado. Quando o time tá bem, tá ganhando, né? Quando não tá, aí o bicho pega. Mas pelo menos até aqui, o América vai dando conta do recado. 1-0 é o placar do jogo. Mas é para isso agora que nós vamos falar desse primeiro tempo com o nosso comentarista Nilton César, fazendo realmente uma avaliação do que foi até aqui. Os primeiros 45 minutos de uma disputa de 180 entre América e Motoclube. Até aqui tá dando Mecão 1-0. Nilton César, é você pro jogo. É isso mesmo, tá dando 1-0. Para a alegria do seu Antônio, qual mando aquele abraço, né? Aí na Petra Kelly, Nova Parnamirim, Dona Eli e o fã do nosso Hugo Monte, Chorrilho, aquele abraço. Seu fã. Grande Chorrilho, muito obrigado pelo carinho, um abraço para ele também. Pois é, rapaz. Com relação ao jogo, 1-0... Se a gente for imaginar aqui outros jogos da equipe do América, onde houve assim muito sofrimento por parte do torcedor que não estava aqui, mas estava acompanhando de casa, e naquela ocasião o América sem praticar um bom futebol. Inclusive, todos lembram, no primeiro mata-mata, jogo de ida, o América não passou de um empate aqui mesmo no gramado da Arena das Dunas. Hoje, fez o segundo jogo do primeiro mata-mata, venceu. E hoje, o jogo que está marcando aí o reencontro com o seu torcedor. Que embora não esteja assim num grande número para o tamanho da Arena das Dunas, mas só a sua presença, o seu grito, para que o jogador possa receber essa energia que vem ali das cadeiras, isso já é importante demais. Haja vista, como falei durante o primeiro tempo, o América tinha alguns jogadores aí que vinham dormindo dentro de campo. Citei o esquerdinha que hoje teve bem acordado durante esse primeiro tempo. Não dá para dormir porque o torcedor não permite. O torcedor acompanha ali fazendo aquele barulho no incentivo e o jogador sente essa energia. Então, se dormir, pode internar que está com problema de saúde sério. Não tem como. Essa energia chega até aqui, onde nós estamos aqui na bancada da Arena das Dunas. Mas com relação ao jogo em si, o América começou bem, nos primeiros minutos, pressionando. Essa formação que o América trouxe a campo hoje, o Renatinho Potiguar, ela é uma formação que deixou a equipe mais leve. O Elvinho, camisa 7, pela sua movimentação. É certo que em outros jogos o Elvinho teve jogos assim de errar muitos passos, mas ninguém se movimenta nesse time mais do que ele. Confundindo assim, quando a coisa é feita de uma forma correta, confundindo e muito o posicionamento do sistema defensivo adversário. O Mazinho, esse ali na frente com aquele papel de um segundo atacante, mas que a bola precisa chegar e o Mazinho só joga se receber a bola no seu pé e também não tiver a presença de um marcador assim tão próximo dele. É um jogador já veterano, um jogador que não adianta dar bola esticada para ele, porque ele não vai chegar. E assim, com esta formação, o América começou pressionando o Motoclube, como o mandante costuma fazer, e o Motoclube fazendo seu papel de visitante, somente se defendendo. E foi exatamente em um desses ataques, depois da bola parada, na cobrança de escanteio, alguém tocou, não deu para ver aqui qual foi o jogador do Motoclube, mas a bola tocou no braço, impedindo a sua trajetória, mudando a sua trajetória, e o árbitro, o Anderson Alves de Souza, muito bem colocado, ele marcou o pênalti. E quando nós imaginamos, todos que estão aqui presentes na Arena das Junas, mas você que está em casa, que o América ali abriria o marcador, o Mazinho não bateu bem, e aí o João Paulo, goleiro do Motoclube, defendeu. Depois daí, o PCB, não todos, mas alguns jogadores, principalmente o Mazinho, no desânimo, mas o time respirou, voltou a colocar a bola no chão. Hoje tem uma excelente saída pelo lado direito com o Iranilson, que tem velocidade, que vai na linha de fundo como se fosse até um atacante. Ele por ali já foi duas, três vezes, mas em boas jogadas. Aqui do lado esquerdo, o Leozinho também gosta de visitar a linha de fundo do adversário. E o meio de campo, né, com Guedes, Eric Varão e Esquerdinha, esse trio aí, contando ainda com Elvinho, que não está mais em campo. E depois de tanto tentar, aos 34 minutos, uma bola pelo lado esquerdo do sistema defensivo do Motoclube, aí participam da jogada do Esquerdinha, a bola chega também ao Alvinho, que domina e faz aquela jogada de pivô no futsal. Ele toca para o Elvinho, que está de frente para o gol, e o Elvinho, aos 34 minutos, marca o gol. 1 a 0. Depois daí, o Elvinho sai, entra o Patrick Alain. E aí eu quero chamar a atenção para esta mudança, que o Patrick Alain, ele precisa estar bem ligado no jogo, fazer o posicionamento, a ordem tática certinha, para não comprometer os demais jogadores. Precisa se posicionar bem, é um jogador que tem um bom passe, tem uma boa visão de jogo, mas não tem a velocidade do Elvinho. A movimentação do Elvinho, nós não vamos encontrar no Patrick Alain. São estilos totalmente diferentes. Então o América mudou um pouquinho e depois da entrada do Patrick Alain, ficou tentando se acertar. Eu diria que os minutos até chegarmos agora ao final do primeiro tempo serviu exatamente para o Patrick Alain entrar no jogo com os demais, sempre conversando com o Esquerdinha, conversando com o Eric Barão, com o Felipe Guedes, alinhando esse posicionamento com bola e também sem bola. Quero também falar a respeito da defesa. Melhorou muito Jean-Pierre com o Rômulo. Esse Rômulo passa aí uma certa segurança. Já percebo o Jean-Pierre mais à vontade. Nos outros jogos que fiz, o Jean-Pierre era assustado. Com a presença do Rômulo, todo o sistema defensivo, pelo menos nesse primeiro tempo, deu aquela respirada. A coisa está diferente. Então foi um bom primeiro tempo. É esperar que o América tenha se acertado no vestiário, que o vestiário não lhe tenha feito mal e que volte ainda melhor do que esteve no primeiro tempo. Bom placar seria de 2 para lá. Se sair o segundo, ótimo. Se sair um terceiro, excelente. O importante é vencer o jogo nesse primeiro encontro entre as duas equipes. América já em campo, vamos aguardar o que vai acontecer no segundo tempo. Dê por enquanto América 1, Motoclube 0. Muito bem, beleza, Nilton César. Vamos aguardar aí como é que vai ser o segundo tempo do time aí do América e também da representação do motoclube, né? Hugo Monte, as equipes retornando, o Mecão já voltou, parece que vai ter mais uma mudança aí no time, né? Isso mesmo, Humberto, confirmando aí a segunda mudança do time do América, o Alvinho, camisa de número 9, nem voltou do intervalo. O Alvinho que deu passe, né, para o gol do Elvinho, participou da jogada. É o Alvinho com a 9, saiu para a entrada de Wesley Smith com a 20. É a segunda mudança do América. Sai Alvinho com a 9, entra Wesley Smith com a 20. Voltando com você, Nilton César, era para Alvinho sair? De forma nenhuma. Eu quero acreditar que tenha sido algum problema. Talvez tenha sentido alguma coisa. Porque o Alvinho esteve bem no primeiro tempo. Foi até prejudicado, né? Porque pouco tocou na bola para tentar as finalizações. Beleza, Nilton César, quando apita o árbitro, bola rolando no segundo tempo. Vamos de novo, galera, tamo junto. Vamos seguindo adiante aqui com o futebol do Rio Grande do Norte, 45 minutos de pura emoção pra você, aqui no futebol da Rádio CBN 91.1 FM. Desce o time do motoclube, tentava chegar no campo de ataque, vinha a zaga cortando, bola dominada com Jean Pierre. Lá atrás ele retorna a bola ali pro goleiro Samuel Pires, que sai, dá um chutão, a bola levanta, é levantada ali na frente, vem o Codó de cabeça, tenta arrumar a pelota ali pelo meio campo, vem o Vander tentou dominar, bico de chuteira pelo alto ali de Anderson, a bola vai caindo lá na grande área, o goleiro vai olhar, era passar a proteção da zaga, a bola pela linha de fundo. É só tiro de meta para o time do América para fazer a cobrança. Hugo Monte, o time do Motoclube não mexeu ainda, apenas as duas mudanças que o América fez, não é isso? Isso mesmo, Humberto, apenas as duas modificações do Renatinho Potiguar. Zé Augusto ainda não mexeu, o Motoclube é o mesmo que terminou o primeiro tempo. Legal, galera, você curtindo aqui pela 91 FM, você também no YouTube. Acabou lá em Piripiri, o ABC empatou com o Alisson, o placar foi 1-1, bom resultado lá fora, né? Para quem tava perdendo o jogo, empatou, bom resultado, o ABC vai decidir domingo no Frasqueirão. Lá vem o time do América pro campo de ataque, Leozinho avança na frente. Depois de avançar, o árbitro parou, marcou com uma irregularidade ali, hein, Hugo? Na verdade, ele acabou marcando arremesso lateral a favor do motoclube. O assistente número 2, ele está completamente perdido, principalmente nessa questão de marcação. No primeiro tempo, o esquerdinha evitou que uma bola saísse, ele deu lateral para o motoclube. Na sequência, no contra-ataque do motoclube, a bola saiu, ele disse que não saiu. E agora, mais uma vez, o América na bronca aí, porque ele disse que saiu, matando aí um contra-ataque do América. Falta a favor do motoclube, falta perigosa, vem aí, cruzamento em direção à área do América. Toma posição para cobrança da falta ali pela direita. Atenção, toma da posição ali. Everton tem também ali o Ted Love, camisa 10. Vai autorizar o árbitro da partida. Vem bola para a grande área. Vai chegar na bola parada ali o time do Motoclube. 1-0. O Mecão vence aqui na Arena das Júnias com a presença do público. Público que deve ter 2.000, 2.500 pessoas. De 6 mil ingressos que botaram à disposição do torcedor do América. Toma posição, atenção. Ela vem. Cobrança de falta. Everton Silva. A bola vai para a boca do gol, desvio da defesa, a bola vai pra fora. Tomou um susto danado ali a torcida americana agora, hein, Hugo Monte? Pois é, teve um desvio ali no primeiro pau, a bola atravessou toda a extensão da pequena área e o esquerdinha acabou colocando pela linha de fundo. Escanteio que favorece o motoclube. Toma posição, Everton para cobrança no escanteio. Primeiro do jogo no segundo tempo, agora para o time do Motoclube. Vai autorizar o árbitro da partida, vai para a bola ali, Everton. Cabadinha, levantamento feito para a boca do gol. Sobe a zaga cortando. Mazinho tentou tirar. Olha só para o chute forte. A bola passa. Que tirambaço do esquerdinha, lateral esquerdo, hein? Pegou firme na bola, hein, Hugo? Pegou firme e assustou o Samuel. Mazinho tentou dominar a bola cortada pelo Guedes após o escanteio em velocidade, mas a bola ficou mais pro lateral esquerdo do motoclube. Soltou a bomba, encheu o pé, mas a bola se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta que o Samuel Pires se prepara para recolocar em jogo. A América vai vencendo o motoclube aqui na Arena das Dunas por 1-0. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Chapinha, o O sabor da alegria. Bola pelo balde ali de cabeça, cortada pelo jogador da Moita ali, que é o Vander. Tentou ligar pelo lado direito, a bola vem na defesa ainda com o Gustavo. Cruzamento lá na profundidade, na procura de Felipe Cruz. Vem a zaga cortando, vem dominada mais uma vez aqui pelo lado esquerdo. Atenção lá vai ele, Danúbio. Danúbio que domina. Danúbio mete pé canhoto na bola, cruza, levanta para a grande área, sobe a zaga cortando. Danúbio, olha o rebote de bola. A bola vai sobrando ali, vai tentar sair pro jogo agora. A representação do time da América. Toca nela, Eric Varão. Toca ali atrás, recebe a jogada. Passa na frente mais uma vez a jogada. Dominada aqui na defesa com o Jean Pierre pela direita. Atenção, enfiada de bola de Iranilson. Mete ali na frente para a esquerdinha. Esquerdinha tentou ligar a jogada ali na frente. Vem recuperada. Atenção, bola boa. Vai com tudo para cima ali o Felipe Guedes. A defesa corta e a bola vai ficando na defesa. Na defensiva ali do time do América. Bola do Jean Pierre. Passa ali para Rômulo do outro lado. Tem que sair jogando, hein, Rômulo? Rômulo vai tocar, bota a bola pra fora e arremesso lateral pro Motoclube pra fazer a cobrança. Torcedor tá ligado com a CBN 91.1 FM. Bola do Vander, escora de primeira, deixa a bola pelo lado direito do campo, entregou pra ali pra o camisa 2, que é Everton. Everton na defesa, passou pra Gustavo, Gustavo pra Anderson, desceu aqui pela lateral esquerda pra esquerdinha, ele devolve bola ali atrás pra Anderson, vem pro domínio de bola mais uma vez, esticou do outro lado a jogada, ele está colocado o Gustavo. Gustavo ali pelo meio pro Vander, tocou de primeira pro Ted Love, lá vai ele, camisa 10, canhotinho, bom de bola, estirou uma jogada pela ponta direita, chega a zaga para cortar a defensiva do time do América, tira, afasta o perigo, Felipe Guedes é quem domina, passa na frente agora para Mazinho, jogada é boa pro campo de ataque, Gustavo na cobertura, mas o Bandeira já estava levantando aqui o bastão, era impedimento do ataque americano. E atenção galera, tempo passando, a CBN marcando tempo e placar do jogo. Jogados 5 minutos da etapa complementar de espetáculo aqui na Arena das Dunas. O placar da CBN apontando na Série D do Brasileirão tá lá. América 1, é o Vinho. Motoclube 0. HE, tudo para a sua obra. Você ligado, você curtindo a CBN. Aquele abraço para meu mano, grande figura. Alô, alô, Canindé Catimba. Lá em Currais Novos, ao lado aí do Cacá, de toda a família cruzeirense, ouvindo aqui a Rádio CBN, aquele abraço. Valeu, Catimba. Um grande abraço para você, meu querido. Rádio ligado na CBN, torcendo pelo futebol do Rio Grande do Norte. Desce mais uma vez agora o time com o Codó. Codó passa a bola para o Vander. Vander botou o time do Motoclube lá pela ponta direita para o campo de ataque para Everton. Puxou para o meio, tocou, enfiou bola na frente. Chega a zaga cortando bola. Vai trabalhar agora com o Leozinho. Leozinho, despacha a bola para frente, o Leozinho. Leozinho passa pelo meio de campo, a bola para Felipe Guedes, empurra ali no comando do ataque, entregou para a esquerdinha, tocou de primeira, a bola vem girando ali pela meia cancha. É Patrick Alain, aparece pro jogo, Patrick Alain, olha ele de novo recebendo, joga na frente agora para Eric Varão, soltou na direita, boa jogada, vem pro campo de jogo agora com Iranilson. Iranilson deixou com Eric Varão trabalhou, soltou novamente e trabalha com Patrick Alain. Patrick Alain na frente, jogada boa não, tá impedindo o ataque americano. O jogo parou, hein, Hugo? Parou sim, Humberto de Souza, mais uma vez o Wesley Smith à frente da defensiva, na banheira, mais um impedimento marcado, lá vai o Motoclube. Lá vem o Motoclube, o Teddy Lopes, quem insiste na jogada, toca mal, toca na frente. Olha, o time do Motoclube, ele não ofende ninguém não, né? Só se o América tropeçar nas pernas, mas esse time do Motoclube até aqui é fraco, hein? Bola do esquerdinha, toca a bola pela meia cancha, recebe de novo, sai ali, como é que Varão tenta em jogar bonito, empurrou a jogada aqui atrás, recomeça novamente a parada ali com o Iranilson um pouquinho mais atrás, vem pro jogo ali com o Jean Pierre, deixou ali com o Felipe Guedes na meia cancha, passa novamente para Eric Varão. O jogo tá muito atrás aqui do time do América, vem tocando Iranilson, recebe, passa a jogar, que é isso, Iranilson, botou a bola para fora, arremesso lateral, tocou mal na bola, ele sentiu, né? Sentou no gramado ali, viu, Hugo Monte? Sentou no gramado e está colocando a mão ali na panturrilha esquerda. O Iranilson, o árbitro chegou ali para dar um confere perto dele. E o departamento médico do América está ali, na beira do gramado, esperando a autorização para entrar e prestar ali o atendimento ao Iranilson. O Iranilson vai saindo aí, ó, já baixou o meião esquerdo, vai receber ali aquele spray milagroso também com aquela água. Vamos ver o que vai dar, né? Se o Iranilson ainda tem condições de continuar na partida ou não. Ok, maravilha, é isso aí, torcedor. Futebol CBN, podem ligar, aqui tem jogo. Tintas Coral, tudo de cor para você. Arremesso lateral já cobrado ali para a representação do time do Motoclube. Vai na frente, empurra a bola para Danúbio. Danúbio vai para a linha de fundo. Acabou o campo, acabou o domínio. É só tiro de meta, diz o árbitro da partida. Para o time do América para fazer a cobrança. Becão na frente do placar, vencendo aqui perante o seu torcedor, que está de volta à Arena das Dunas. A arena mais bonita do Brasil. A bola solta para Iranilson aqui pela direita. Entrega a jogada ali para Eric Varão. Recebeu, tocou, enfiada de bola na frente. Atenção para o Smith. Wesley Smith tocou na bola, tocou errado. Fica de graça novamente para o time com Danúbio. Danúbio caiu, pediu falta. E o árbitro para e marca a falta no jogo. Tem pressa ali o Ted Love na cobrança da falta. Entrega a jogada para Codó. Codó faz o lançamento, voltou na frente ali para Everton Silva, ele vem pro domínio, vem caprichando na jogada, passa novamente ali pelo meio, insistiu ali na frente pro Codó, se estica todo, o passe é bom, lançamento ali pra boca do gol, chega a zaga para cortar, caiu ali pra esquerdinha, esquerdinha deu o passe, mas tocou errado na bola, a bola vem de novo pro time do Motoclube, que se lança pro ataque, a bola passa em direção ali o camisa 7, Márcio Diogo. Fica, vai mudar, passa ali pro goleiro Samuel Pires, vai mudar, fala Hugo, vai mudar em dose do dupla o América, vem aí Felipinho, camisa número 14, parece que não dá mais para o Iranilson, tá caminhando com muita dificuldade no gramado. Felipinho com a 14, vai entrar também o Luiz Henrique, camisa de número 21, daqui a pouco a gente confirma as substituições e quem sai. Ok, vai mexer aí, vai mexer. O Renatinho Potiguar. E atenção, galera, vai ter tempo passando, a CBN marcando comigo o tempo e o placar do jogo. Pelo meu cronômetro, confira comigo, passados 10 minutos jogados, segundo tempo, etapa complementar de espetáculo aqui na Arena das Dunas. O placar da CBN vem apontando na Série D do Brasileirão, tá lá. América. Um é o Vinho. Motoclube. Zero. Supermercado Nordestão. Nutrir a vida também é cuidar da sua saúde. Toca a bola, o time do Mecão, bola solta novamente aqui pela direita, atenção, Iranilson ainda tá no jogo, né? Ele vem pro domínio, parou, saiu da marcação, tentou botar velocidade, agora acertaram ele, hein? Danúbio, falta, o jogo para. Fala, Hugo. Mudança no América aí, a gente confirmando, tá saindo o Iranilson com a camisa de número 2. Para a entrada do Felipinho com a 14. Sai Iranilson com a 2 para a entrada do Felipinho com a 14. E sai o Mazinho com a 11 para a entrada do Luiz Henrique com a número 21. Nilton César, o que é que pode mudar o América aí nessas modificações? Bem, são jogadores que estão entrando descansados. O Luiz Henrique é um atacante. O América é todo ataque e mesmo sendo a favor disso, né, de atacar porque está em casa, eu me preocupo também com o sistema defensivo, de marcação nesse momento, marcação apenas o Guedes aí, que não é nem um primeiro volante, e quem ainda ajuda o Guedes aí, ainda é o Eric Varão. Então o América é muito lançado, né, dos jogadores que não tem característica de marcação, e se tomar, não pode tomar um gol, precisa marcar o segundo para dar uma certa tranquilidade, aproveitando que o Motoclube não ataca a equipe do América, porque o América nesse momento, do meio de campo para frente, não tem um homem de característica defensiva mesmo, é só segundo volante, meias e atacantes, é necessário que o gol venha. Muito bem, opinião do jogo com Nilton César, microfone da CBN. Você ligado e curtindo o futebol das suas tardes de domingo. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Santal, controle de pragas. Falta já cobrada pelo time do Motoclube. Vai mudar. O Anderson entregou a bola para Codó. Vai mudar de novo agora o time do Motoclube, é isso? Vem aí a primeira mudança do técnico Zé Augusto. Vai entrar o Henrique, camisa de número 17. Portanto, Henrique com a 17 daqui a pouquinho. Vem para o campo de jogo. A primeira modificação do técnico Zé Augusto do time do Motoclube. Desce novamente Codoro, enfia a bola pela direita agora para Everton. Devolve bola. Novamente a jogada ali pelo setor. Vai tentar sair para o jogo. O corte é feito, a bola vai para fora. Agora sim, vai autorizar a mudança. Quem sai aí, Hugo Monte? Está saindo Danúbio, camisa de número 11. Está saindo Danúbio com a 11 para a entrada do Henrique com a 17. Primeira mexida do técnico Zé Augusto. A bola vai rodando novamente ali para o time, para a representação do time do Motoclube. Sair aqui na frente, zagueiro. Parta o zagueiro. Anderson tentou botar na velocidade ali, tomou pau. É falta, o jogo para. 14 minutos do segundo tempo. Falta já cobrado. Olha a bola girando pela direita ali pro Vander. Vander tocou na direita. Bola para Everton. Everton vai cavando a jogada lá na frente. Atenção, Ted Love vai ir na velocidade. Tentou botar pressão. Foi derrubado com falta. E uma falta perigosa na entrada da grande área, Hugo Monte. Falta perigosa, o Leozinho tentou tomar a frente do jogador do time do Motoclube. Jogadores do América não viram falta, a torcida ficou na bronca, só o Anderson Alves de Souza que viu falta. Falta cometida pelo Leozinho, que está pendurado, está com dois amarelos, precisa tomar cuidado, prestar atenção. Falta perigosa, 5 metros à frente aí da linha da grande área. Tem o Ted Love ali organizando para fazer a cobrança, tem o Márcio Diogo também. Dois homens na cobrança de falta para o time do Motoclube. Falta aqui é para um canhoto, vem para a bola até de nova atenção. Caprichou, bateu forte, explodiu na barreira. Olha o rebote de bola para ele. Cruzou de perna direita, levantou para a boca do gol. Sobe a zaga de Jean-Pierre para cortar. E aí a bola já saiu do outro lado, é bola pro time do Motoclube, diz o árbitro da partida. E atenção, galera, olha o tempo passando, a CBN marcando comigo o tempo e o placar do jogo. Passados pelo meu cronômetro, 15 minutos de bola rolando, segundo tempo aqui na Arena das Junas. O placar da CBN na Série D do Brasileirão tá lá. América. 1 é o Vinho. Motoclube. 0. Chapinha, o sabor da alegria. Bola novamente solta pro time de Codó. É o Codó que domina. É o Motoclube que traz a bola pro campo de ataque. Lançamento, a zaga corta. Caiu aqui pela direita. Atenção, lá vem bola pro Benzimite. Ele vai na velocidade. Chega a zaga pra cortar. Tirou numa boa. Lançamento de bola na frente, bem cortada. A bola ali vem pra Filipinho. Filipinho dominou. Entregou na frente, recebeu, dominou. Atenção, olha o passe ali em profundidade. Bola passa lá pro Patrick. Lá do outro lado pela direita pra bater pro gol, chuta, desvio, a bola vai pra fora. O Luiz Henrique finalizou legal, mas houve desvio, é escanteio. Hugo Monte. Teve desvio ali no Everton Silva, camisa de número 2. O João Paulo mergulhou pra tentar fazer a defesa, mas não conseguiu alcançar a bola. Esquinada a favor do América, mas o jogo tá parado porque tem jogador do Motoclube caído no gramado. É o Vander, camisa de número 8. Maca já foi autorizada, assim como o departamento médico do time do Maranhense. Abraçando aí a galera que está acompanhando a nossa transmissão no YouTube. O Wellington Luiz na torcida do América. Antônio Bonfim, o Robson Barbosa, José Wilson, o Anderson Gley também acompanhando aqui. O Gilvan Figueiredo, Henrique dos Santos, todo mundo acompanhando a nossa transmissão no YouTube. Aproveitem, se inscrevam no nosso canal e compartilhem a nossa transmissão. Vai saindo de maca o Vander com a 8, parece que não dá mais para ele, porque o Zé Augusto já chamou Jeff Silva com a 16, está se organizando para entrar. Daqui a pouco a gente confirma a substituição. Escanteio para o América. Lá vem escanteio, lá pela ponta esquerda, vem para a bola, atenção, lançamento para a boca do gol, bola rasteirinha, sobrou, uma zaga tira. Olha o rebote, Mecão ataca, o chute vai para o gol, ela vai alta demais na linha de fundo. Bateu para o gol Filipinho, mas jogou longe da meta. Quem é o 17 aí, o Hugo Monte? É o 16, é o Jeff Silva que vai entrar aí no time do Motoclube. Não dá mais para o Vander, camiseta de número 8. Jeff? Isso? Jeff Silva. Ah, sim. Ok, daqui a pouquinho vai mexer o time do Motoclube. Bola aqui na defesa americana, vem pro jogo, atenção, trabalha ali, Felipe Guedes lança a bola pela meia cancha, despacha, boa jogada, vai no campo de ataque, tava ali livre ali, o Eric Varão recebeu a jogada, agora Patrick Aran olhou pelos companheiros, toca a bola pelo meio, nova jogada com o camisa 8, lançamento pro campo de ataque, olha o Mecão chegando, se estica, boa jogada, atenção, tem cruzamento, bateu Luiz Henrique, bateu pro gol, pra cara do gol ali, chegou a zaga pra cortar. falta ainda dominada agora pelo time do Motoclube. Sai pro jogo, Everton Silva pela direita, entrega mais uma vez ali com o Ted Love, camisa número 10, passa na frente, Everton Silva recebeu, dominou, calculou uma jogada ali pela meia cancha, vem aqui atrás e recomeça com Gustavo. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. HE, tudo para a sua obra. Bola tocada aqui atrás, vem na dividida esquerdinha, bola boa ali, Patrick Alan briga com ela pelo time do América, tem falta, falta pro time do Motoclube. Quando mexeu, saiu o Vander, isso mesmo? Isso mesmo, Humberto. Saiu o Vander com a 8, entrando o Jeff Silva com a camisa de número 16. É a segunda mexida do técnico Zé Augusto do Motoclube. Ok, 19 passadas do segundo tempo, 1-0, América vence o jogo. Bola na direita da defesa ali com Gustavo, lança para o campo de ataque e botou pela direita. Sobe de cabeça ali, Leozinho para fazer o corte e bota a bola para fora. Arremesso lateral é pro time do Motoclube. Lateral já cobrado, a bola do... do Everton, recebeu, traz aqui atrás, recomeça de novo com Gustavo, zagueiro pela direita, roubou, faz o lançamento, a bola passa, sem graça a jogada, vai ali, onde está colocado o goleiro Samuel, que vai sair jogando, no interior da grande área, ele tem tranquilidade para botar o time do América, para se organizar de novo para o jogo, neste segundo tempo, lança a bola com as mãos aqui para o zagueiro central, Jean-Pierre, passa a bola na frente, América se atrapalha na saída de bola, a bola vai ficando de graça novamente, agora com o jogador que é esquerdinha pelo time do Motoclube, ele retarda a bola pro goleiro João Paulo lá na defesa para sair jogando, estica, bota para frente o jogo, vem ali o Jeff Silva dentro de cabeça, a bola vai dominada mais uma vez ali com o Codó, e atenção galera, olha o tempo passando da CBN marcando o tempo e placar do jogo. Passados 20 minutos de bola rolando, 20 do segundo tempo aqui na Arena das Dunas. O placar da CBN vem apontando na Série D do Brasileirão, tá lá. América tem 1, gol de Elvinho. Motoclube 0. Supermercado Nordestão, nutrir a vida também é cuidar da sua saúde. Jogo parado aí, tem falta que leva perigo ali para a meta do goleiro Samuel Pires. Vai tomar posição ali para fazer a bola chegar na grande área na cobrança de falta. Ted, vem o Ted Love, camisa 10 e tem também o camisa 2, Everton. Cobrança de falta, 21 passados. Toma posição, vai levantar a bola para a grade do gol. Atenção, Everton Silva, bola perigosa, sobe a zaga, Rômulo para cortar. Vai sobrando na frente ali, tira de qualquer maneira. Já não vale mais nada não, hein, Hugo Monte? O que é que houve, Hugo? Falta de ataque do time do Motoclube depois do cruzamento aí. Agora jogo parado para atendimento ao Samuel Pires, goleiro do América. Está sentindo um problema aí na perna direita. Jogo parado, o América vai vencendo por 1-0. Aproveitando para ouvir Nilton César, qual é do jogo nesse segundo tempo, hein, Nilton? Olha, Humberto, o América precisa fazer o segundo gol. O América passa da linha do meio de campo com posse de bola, 4, 5 homens no campo de defesa do adversário, mas falta saber o que fazer com a bola. Já chegou pelo lado esquerdo lá, não deu em nada. Na direita aqui não foi mais. Tem entrado pelo meio com a esquerdinha, ora com ele, ora com o próprio Wesley Smith, não tem dado nada. O placar é o mínimo. O mínimo é 1-0. Então tem que ter muita atenção, cuidado e, se possível, que é possível, nós estamos vendo isso, fazer o segundo gol para acalmar de vez a equipe do Motoclube. Deixa eu registrar a audiência aqui dos nossos amigos. Grande Fábio Pacheco, jornalista, e o William Souto. Aquele abraço para vocês. É isso aí. Um abraço para essa galera. Você falou tudo, viu, Nilton? Esse time do Motoclube, eu acho um time fraco. Agora, o América, num descuido, pode tomar um gol. Eles chegaram agora, né, ali. Então é preciso ter cuidado. O América precisa fazer mais um golzinho aí para ver se dá mais tranquilidade, né? 23 jogados no segundo tempo. Lá vem o Teddy Love, lançamento de bola aqui para a cara do gol. Chega a zaga para cortar. Vai tentar ali no rebote. Sobe de cabeça ali o Codó. Mete a bola lá na frente. Vai Jeff Silva para cima dele. A jogada é boba ali. O passe é feito. Empurrou bola aqui para Eric Varão no contra-ataque. Vai Becão, vai para cima deles. Dominou, atenção pelo meio. Patrick Alan cochilou. Patrick Alan cochilou e a bola não foi na frente. Desperdiçou uma boba chance. Lá vem o Motoclube tentando. A bola passada ali, agora o Patrick Alan fez falta. O jogo para em Hugo Monte. Desperdiçou uma ótima oportunidade de contra-ataque o Patrick Alan e acabou fazendo a falta. Olha o Motoclube. O Motoclube atacando a bola do Tende Love, dominou, soltou aqui na frente. Atenção, vem pro campo de jogo ali, a jogada ali com o Henrique que domina, passa a bola aqui para a lateral. Ele recebe. Quem vem aqui é o Felipe Cruz aqui. Recebe de novo Felipe Cruz. Vai para cima da marcação, foi derrubado. Aí o árbitro vai parando e marcando. É falta no jogo contra o time do Mecão. Em Hugo Monte. Felipe Cruz tentou passar por dentro do Felipinho que parou, o árbitro estava perto e acabou marcando falta. É um mini escanteio aí a favor do time do Motoclube, nona falta do América nesse segundo tempo. Muito bem, vamos lá para a cobrança da falta, né? Vamos lá, cobrança de falta. O jogo está parado aqui, falta que vai ser cobrada. Tomando posição ali, vai arrumar a bola. O time do Motoclube, Nilton César, parece que 1-0 está bom para eles, né? Eles têm uma confiança muito grande nesse jogo da volta, porque os caras não estão nem aí, né? Exato. Não joga um bom jogo, não faz um bom jogo. Está um pouquinho mais atrevido agora nesse segundo tempo, mas porque o América não faz logo o segundo. Tem até algumas oportunidades, como falei ainda há pouco, mas desperdício. Está dando sobrevida aí ao adversário. Falta que vem pra bola, atenção, o Everton Silva bateu direto pro gol, dá um soco na bola, Samuel Pires pra afastar, olha o rebote, olha o chute pro gol do Jeff Silva, a bola subiu, na linha de fundo é só tiro de meta pro time do América pra fazer a cobrança. E atenção galera, o tempo vai passando, a CBN marcando comigo o tempo e placar do jogo. Pelo meu cronômetro, 25 jogados da etapa final de espetáculo aqui na Arena das Dunas. Arena mais bonita do Brasil. Placar da CBN apontando na Série D do Brasileirão, tá lá. América. 1 é o Vinho. Motoclube. 0. Santal Controle de Pragas. Marcou o que aí, Hugo Monte? Marcou escanteio a favor do time do Motoclube, mas essa bola disputada entre o Jean-Pierre e o Felipe Cruz acabou batendo por último no centroavante, no camisa 9 do time do Motoclube, mas o árbitro acabou dando o escanteio. O jogo está paralisado porque o Felipe Guedes está sentindo ali um problema muscular, vai deixar o gramado para ser atendido. América com 10 em campo e escanteio a favor do Motoclube. Vamos lá, para cobrança de escanteio ali para o time do Motoclube. América vence o jogo 1-0. Escanteio, Motoclube na jogada, bola para a boca do gol, sobe de cabeça para afastar o perigo, tira de qualquer maneira ali o Filipinho. A bola vai saindo pela lateral do campo e arremesso lateral. Vai mudar. Com um homem a menos. E aí, hein, Hugo? Não dá mais para o Felipe Guedes, vem aí o Wellington César com a camisa de número 15, a última mudança do Renatinho Potiguar. Agora um detalhe, viu, Humberto, das mudanças que o Renatinho fez até aqui, três jogadores saíram por lesão, o Iranilson, o Elvinho e agora o Felipe Guedes. É, rapaz, uma quebradeira danada, né? Isso é complicado, né? Olha a bola na frente, o Smith vai para a cara do gol, ele adiantou demais a bola. Era o Luiz Henrique, era ele, né? Wesley Smith, exatamente, camisa 20, né? Mas a defesa se recuperou, mandou pra fora. Escanteio pro time do América aqui pela direita. Vai lá o Filipinho pra fazer a cobrança. 1-0 Mecão. E aí é preocupante, né? Tantas mudanças, né? Por contusões, hein, Hugo? É isso mesmo, olha o escanteio. Escanteio cobrado, a bola vai para a boca do gol, desvio na zaga. Se sair, é escanteio de novo. A bola não sai, a defesa tenta afastar o perigo. Tira daí o esquerdinha, lança a bola para frente. A bola no contra-ataque, pegou o balido para o Márcio Cotto Diogo. Ele vai lançar na frente, a defesa do América já corta. A bola sobra outra vez, dominada ali com o jogador que é exatamente o Wellington César. Meteu bola pela direita, vai ter cruzamento para a boca do gol. Na grande área, é para fazer, chuta para o gol. Goleiro João Paulo. pegou, defendeu, rebote, chute pro gol de Wellington César, bate na defesa, um bate e rebate danado. Agora com o Leozinho, pode cruzar, Leozinho, mete essa bola, capricha para a boca do gol, de língua, a bola vai para fora na linha de fundo. É tiro de meta, diz o árbitro da partida. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Chapinha, o sabor da alegria. Mudou, aí não deu mais ali pro Felipe Guedes, né, Hugo Monte? Não deu pro Guedes, já entrou, né, Wellington César, camisa de número 15, a última substituição do Renatinho Potiguar. E aí no... Como eu estava falando, né, das cinco substituições que o Renatinho Potiguar fez, três foram forçadas por lesão. Saíram o Iranilson, já saiu o Iranilson lesionado, né, com problema na perna esquerda, o Guedes também e o Elvinho, todos três saíram por lesão. Agora tem mudanças no time do Motoclube, saindo camisa de número 7, Márcio Diogo, para a entrada do Wallace Lima com a 19. Márcio Diogo com a 7, capitão do time, sai para a entrada do Wallace Lima com a 19. Está saindo o Anderson, zagueiro, com a camisa de número 4, para a entrada do Kevin com a camiseta de número 13. Ainda faz mais uma, o técnico Zé Augusto. Renatinho não mexe mais. Ok, duas mudanças agora. O Zé Augusto já pode fazer uma mudança. Renatinho Potiguar não pode mais. Você ligado, você curtindo aqui o futebol da Rádio CBN. Tiro de meta já cobrado para o time do Motoclube. João Paulo, levantamento de bola para o campo de ataque. Sobe ali o Wellington Silva para fazer o corte. Chega na defesa novamente, cortando agora o zagueiro ali. O Kevin mete a bola pelo alto. A bola vai sobrando ali pela meia cancha. Recebe, tentou tocar na parada ali o Jeff Silva. Aí ele parou e marcou falta. Vamos ver o que ele está marcando ali para o time agora do Motoclube. E atenção, galera, tempo passando, a CBN marcando comigo o tempo e o placar do jogo. Passadas pelo meu cronômetro, 30 minutos, meia hora de jogo no segundo tempo aqui na Arena das Dunas. Placar da CBN apontando na Série D do Brasileirão, tá lá. América. Um é o Vinho. Motoclube. Zero. HE, tudo para a sua obra. Você ligado de segunda a sexta, às 14h, tem o CBN Esporte. Bola tocada ali na fogueira, deu esquerdinha, lateral esquerdo do Motoclube ali pro zagueiro, né? A zaga mesmo assim tirou, arremesso lateral, tem o time do América. O América vai com tudo ali pra cima, né? Tem que fazer sair esse segundo gol pra dar tranquilidade na partida, né? Bola do Filipinho, ele domina, entregou ali na frente, camisa 21, é Luiz Henrique. Partiu na velocidade, tentou botar pressão no jogo, sobrou novamente, aqui vai pro Filipinho, Filipinho dá um corte de elegância na jogada, traz um pouquinho mais atrás pra Eric Varão, vai na boa, Eric Varão. O Wellington César dominou, soltou aqui na direita para Filipinho. Filipinho vai cruzar, meteu para a boca do gol. Sobe a zaga para cortar, tira de qualquer maneira. Ali o Henrique. A bola vai caindo aqui pela ponta direita, setor de ataque do time do América. Lateral era o esquerdinha para afastar o perigo. Mete a bola na frente. Camisa 19 ali no jogo. 19 é o Wallace Lima. Já tem Mecão no ataque, a bola passa, vai ficar de graça ali para o goleiro João Paulo, que sai da meta para fazer a defesa. Quase 32 já do segundo tempo. Nada desse segundo gol que a torcida americana está esperando. Vem a bola novamente trabalhada com o Everton. Lateral, insistiu ali pelo meio de campo, entregou para o Codora. Já invade aqui pelo setor esquerdo. Desce agora com o Teddy Love. Boa jogada dele aqui. Encostou no ataque aqui pela ponta. Bola do Felipe Cruz, trazendo aqui atrás novamente. Detalhe. Jogando. Informação chegando. Saiu público e renda aqui na Arena das Dunas, divulgado pela Federação de Rio Grande de Futebol. Público pagante, 2.379 espectadores. Público não pagante, 7, para um público total de 2.386 pessoas presentes na Arena das Dunas. Esse é o público do jogo, né? E a bola desce, Patrick Areca encosta a bola na frente, atenção, dominou, serviu lá na frente ali o time do Mecão com o Luiz Henrique, vai ter cruzamento aqui pra boca do gol, vai subir de cabeça, zaga afasta, novamente insistiu, bola boa para o Luiz Henrique, que dominou para bater pro gol, chuta prensado na defesa. Afasta de qualquer maneira, Jean-Pierre tentou botar de novo aqui pela direita, a bola forte demais, vai sair na linha lateral. Você ligado e curtindo futebol aqui na CBN. Futebol CBN, pode ligar aqui, tem jogo. Tintas Coral, tudo de cor para você. Nilton César, qual é a parada do jogo? América mexeu muito e o que mais preocupa, né? Jogadores saíram machucados, né, Nilton? Exatamente. Agora, nesse momento, o América tem muitos meias e falta os homens agudos, né? Quem poderia fazer essa missão seria o Luiz Henrique. Mas até agora não fez. Então a América tem posse de bola, chega no campo de defesa do Motoclube, mas quando chega lá, não consegue fazer com que o João Paulo trabalhe, goleiro do Motoclube, ou talvez até balança as redes. Torcida está aí, naquela ânsia, na agonia do segundo gol. 1-0 é um problema. Já temos aí o segundo tempo do jogo. É isso mesmo, 33 agora jogados. Vem de novo pro campo de ataque, olha a jogada. Patrick Alain serviu, boa jogada. Recebeu Patrick Alain novamente. Lá na frente ele traz um pouquinho atrás para o Wellington César. Devolve bola pro Patrick Alain, faz sair rodando. O Wellington César dominou, insistiu na parada, botou a bola aqui na frente. Recebeu, tocou lá aqui atrás Patrick Alain. Lançamento, virou jogada para Leozinho na grande área. É para botar no peito, Leozinho. Leozinho ajeitou com a mão, o árbitro foi na onda dele. Não, ele pegou. Foi pego com a mão na massa. Não foi nem o Hugo. Foi pego, na verdade, na banheira. Tava impedido o Leozinho, nem valeu esse toque com a mão. O assistente número 1, o Felipe Alain Costa de Oliveira, acabou levantando a bandeira e o árbitro confirmando a infração. Impedimento marcado a favor do Motoclube, aqui na Arena das Unas, vai dando América. 1-0. 1-0 é o placar do jogo. Um abraço à galera de Lagoa de Pedras. Tivemos ontem lá na casa do nosso amigo Wellington, né, e da Carlisete. Forte abraço para vocês, hein? Lá vem Mecão, Luiz Henrique, vai chutar pro gol, vai finalizar, bateu pro gol, bola pra fora do gol. Era pra caprichar mais um pouquinho, hein, Hugo? Poderia ter carregado um pouco mais ou poderia ter tentado o passe, mas o Luiz Henrique preferiu a finalização, pegou muito mal na bola, a bola passou à direita do goleiro João Paulo sem nenhum perigo. João Paulo, que tá um arara aí, pagou geral para a defesa dele e o árbitro da partida pediu para ele ter pressa para cobrar. Motoclube, mesmo perdendo o jogo aqui na Arena das Dunas, está fazendo aquela cera. Parece que 1-0 está de excelente tamanho para um time maranhense. E atenção, galera, tempo passando, a CBN marcando o tempo e placar do jogo. Pelo meu cronômetro, confira comigo, passados 35 jogados do segundo tempo, 10 para acabar o jogo. Placar da CBN apontando na Série D do Brasileirão, tá lá. América. 1 é o Vinho. Motoclube. 0. Supermercado Nordestão. Nutrir a vida também é cuidar da sua saúde. E a bola tá solta pela direita. Vem ali o Ted Love dominando, camisa número 10 pelo time do Motoclube. Já perdeu a parada. O Wellington César dominando. Vira o jogo na defesa do time rubro. Recebe aqui o Jean-Pierre, passando para Filipinho aqui pela direita. Carrega a bola, toca de novo. Recebe agora Luiz Henrique. Deslocado aqui pela ponta direita. Recomeça ali atrás. Passe ali para o Jean-Pierre, que passa errado, hein? Assim não, garoto. A bola vem dominada. Tocado um pouquinho mais atrás. Receberam dominando ali o camisa número 5, que é o Codó. Arruma a jogada, toca de lado na defesa, Gustavo recebeu, sai pro jogo, domina, lança a bola ali na frente, lá vem Cordão, olha o lançamento, botou aqui pra Filipinho, atenção, complicou, sem Filipinho, vai ter cruzamento mal, assim não, assim o goleiro Samuel Pires foi lá pra fazer a defesa, e sair pro jogo, hein, Hugo Monte? Saiu pro jogo, olha o América no ataque, tem jogador, o Felipe Cruz está caído no gramado, mas o América podendo acelerar o jogo, não. Agora o jogo vai parar para atendimento justamente ao Felipe Cruz, o árbitro da partida parou e vai lá ver como é que tá o camisa de número 9 do time do Motoclube. Não muda mais o Zé Augusto, ele fez as 4 substituições, todas elas separadas, então não pode mais mudar se não der mais pro Felipe Cruz. Ou ele continua no jogo lesionado ou o Motoclube vai ficar com 10 em campo. É isso aí, Nilton César. O jogo tá parado e o time do América precisa ser mais agudo nesses minutos finais, né, Nilton? A América joga errado, né? Ainda há pouco eu vi aqui o Wesley Smith, que é o único centroavante em campo. O Wesley Smith, ele joga aqui perto do Renatinho. O que ele quer aqui? Ele precisa ficar lá na marca do pênalti, entre os dois zagueiros, prendendo os dois zagueiros. Porque fazendo uma linha aí, já tem Esquerdinha, Patrick Alain, Eric Varão, todo mundo, esses jogadores citados aí, eles já estão fazendo uma linha no meio de campo, chegando de trás. Precisa de alguém no meio dos zagueiros para que a bola chegue lá. Alguém tem que avisar, ô, camisa 20, lá no meio dos zagueiros não saia não. Deixa o time trabalhar a bola e ela precisa chegar até você. Sai demais, a defesa adversária agradece. Com certeza, é por aí, Nilton César. Lá vem ele, lançamento de Eric Varão, botou a bola para a grande área, sobe a zaga para cortar, afasta de esquerdinha. Ele agora despachou, tá todo mundo ali, é do time do Motoclube lá atrás, hein? Tá lá atrás. E ali o jogo parou, acho que houve uma falta em cima do esquerdinha. O que é que avaliou, Gomonte? É, o esquerdinha tá caído no gramado, jogadores do Motoclube chamando o árbitro. Felipinho tá ali em cima sem entender o que aconteceu. Teve uma disputa pelo alto, mas o jogador caiu no gramado aí, claramente tentando valorizar aí a posse de bola para que o jogo acabe logo, tentando gastar o máximo que pode de tempo. Olha o mesmo. Fala, Nilton. Eu quero acreditar que a substituição do Alvinho foi por contusão também no intervalo. Eu não acredito porque... O América, nesse momento, precisa de mais um gol. Precisa de mais um gol. Ele não tem um camisa 9. Ele tem aí o Luiz Henrique, que corre pelos lados do campo. Aí tem esquerdinha, tem o Patrick Alain, tem o Elton César, que é o homem agora de marcação, tem o Eric Varão. Mas não tem um 9, porque o 9 é para ser o Wesley Smith, mas ele não fica lá. Ele não fica de jeito nenhum, ele sai agora onde ele está com a bola. Tá aí, prejuízo. É, perdeu a bola. Pediu, meter, ele perdeu, né? A bola já dominada pelo time do Motoclube. Na defesa, camisa número 3 é o Kevin soltando pela direita. Agora Everton dominando. 1-0, América vence o jogo. Vamos caminhando já para os minutos finais aqui na Arena das Dunas. Quase 40, hein, torcedor ligado com a gente. O corte é feito, a bola vai para fora. Tira Rômulo, arremesso lateral para o time do Motoclube. Toma posição ali, Everton para cobrança no arremesso lateral. E atenção, galera, voz do tempo passando, a CBN marcando comigo o tempo e o placar do jogo. Pelo meu cronômetro, confira comigo, 40 jogados no segundo tempo, 5 para acabar o jogo. Placar da CBN apontando na Série D do Brasileirão, tá lá. América. Um gol de Elvinho. Motoclube 0. Santal, controle de pragas. Bola solta aqui na canhota para o Ted Love, dominando, soltando mais uma vez ali pela meia cancha. O Jeff Silva já tocou, recebeu aqui esquerdinha pela lateral esquerda do time. Arruma a jogada ali, passa pelo meio de campo. Codon recebeu, entregou ali na defesa, vem para o jogo com o Kevin. O Kevin enfiou bola lá pela ponta direita. A bola passa novamente, chegou ali pela lateral com o Everton. Insistiu, sai para o jogo, domina, vem por ali com o Marcio Lima. Dominando, trouxe a pelota aqui um pouquinho mais atrás, recebe na defesa o Gustavo e retarda a bola ali para o goleiro João Paulo. Detalhe. Um pouco, né, do jogo, né? Fala aí, Hugo. O Felipe Cruz voltou pro gramado agora com muita dificuldade, mas o Motoclube não pode mais mexer, né, Humberto? Uma informação que eu não tinha trazido ainda, teve cartão amarelo pro Eric Varão e com esse é o segundo dele, ele fica pendurado para o próximo jogo lá em São Luís. Ok, Eric Varão tá pendurando. Lá vem Mecão, atacando, cruzamento, vem pra boca do gol, tira Jeff Silva. Salvou ali o time do Motoclube, a bola vai para fora e arremesso lateral que vai ser cobrado agora para o time do América. Felipinho entrega a jogada, passou para o Luiz Henrique, lançamento, cruzamento bom para a boca do gol, de cabeça sobe Luiz Henrique, subiu, deu uma casquinha na bola, mas ela foi para fora pela linha de fundo, Gomonte. Pela linha de fundo, o cruzamento, né? Veio do lado direito do ataque. Wesley Smith não alcançou, apenas raspou. É mais um tiro de meta a favor do time do Motoclube aqui na Arena das Dunas. Vai dando América. 1-0, gol de Elvinho. 1-0 é o placar do jogo aqui na Arena das Dunas, com 42,5 passados do segundo tempo. Proteção aqui na defesa, tenta sair para o jogo, domina ali o camisa 19. É o 19. do time que é o Wallace Lima. Passa a bola, vai pela ponta direita, a bola sai. Sai da linha de lado e arremesso lateral, mas é pro time do Motoclube. Tem pressa na cobrança, entrega a jogada ali para Everton. Everton dominando, passa pro Codó. Codó recebe um pouquinho mais atrás. Ele transa ali a pelota ali com o Gustavo. Gustavo virando pelo setor agora pro Kevin. Kevin dominando aqui para o lateral esquerdo. Atenção, lá vem esquerdinha. Arrumou, cruzou, bola para frente. Passa de graça essa bola. Onde está colocado ali o goleiro Samuel Pires. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Chapinha, o sabor da alegria. É isso aí, galera, de segunda a sexta, CBN Esporte começa às 14h com o nosso timaço. Se ligue conosco, galera. Lá vem Filipinho do time do Mecão, sacode bola na frente, vai atenção, vai pro jogo ali com o Smith. Agora houve falta do Kevin, o jogo para, hein, Hugo Monte? Parou porque o Kevin não deixou o Wesley Smith seguir. O assistente estava em cima do lance, acabou marcando a falta, vai chuveirar em direção à área do Motoclube. Luiz Henrique Patrick Alain organizando para fazer a cobrança. Mais cedo você curtiu Alisson Bala, transmitindo 4 de julho, 1 ABC também, um bom resultado, traz o time do ABC para Natal, vai decidir no Frasqueirão contra a equipe do 4 de julho, né? Patrick Alain na cobrança de falta, vamos à posição para levantar a bola para a grande área, Patrick Alain foi para a bola, levantou nos braços do goleiro João Paulo, que foi pelo alto para fazer a defesa, tem pressa para sair jogando, João Paulo dá um chutão na bola, já tomada ali pelo Leozinho, pelo time do América, já dominou, botou a bola na frente, tentou outra passagem, a bola vai para fora, na linha de lado e arremesso lateral. Lateral que tem ali o time do América já cobrado. A bola vem rodando novamente. O Wellington César dominando, solta aqui na frente para chutar pro gol. Bate pro gol, Wesley Smith. Foi bem o chute pro gol, mas o goleiro João Paulo estava bem para fazer a defesa. Em Hugo. Tava bem para fazer a defesa, mas mal para se levantar e repor a bola em jogo, porque agora, mais uma vez, tenta gastar o tempo. O goleiro do time do Motoclube está dizendo ali que está com câimbras na perna direita. Lembrando que o Motoclube não mexe mais nessa partida. Então, se o João Paulo não tiver condições, vai ter que improvisar alguém no gol. No momento em que sobe a plaquinha, teremos 5 minutos de acréscimo nessa etapa final. Vamos até os 50. É isso aí, você ligado aqui no futebol da CBN, vamos pro final do jogo, 45, a bola vem dominada ali pela direita, pro time do Motoclube, quem recebeu foi Everton Silva, trabalhou ali com Gustavo bota aqui pro Kevin, lá vem Kevin, faz o lançamento, bota a bola na frente, tentou aqui pra cima de Omar Silima, já perdeu, o Mecão toma conta do jogo, vai na frente, Eric Barão tocou de primeira, recebeu ali pelo outro lado, a bola do esquerdinho, vai bater pro gol, Leozinho, apruma, chuta, ela vai longe do gol, mas valeu, pelo menos a intenção, né, Hugo? Valeu a intenção, mas não foi feliz o Leozinho no chute, poderia ter devolvido para o esquerdinha, poderia ter tentado o cruzamento, resolveu encher o pé de longe, mas não acertou o alvo. Tiro de meta aqui, o Motoclube não tem pressa nenhuma para cobrar. É isso mesmo, tiro de meta, o time do Motoclube parece muito satisfeito perdendo de 1-0 aqui, né? Lançamento, chute do tiro de meta cobrado pelo goleiro João Paulo. A bola vem aqui na defesa, já cortada, vem também esquerdinha, lança a bola na frente, tenta chegar no campo de ataque, chega a defesa, chega Filipinho, já tira essa bola, bota pra fora. Arremesso lateral é pro time do América, Filipinho na cobrança, torcedor voltou a campo e nós tivemos 2.386 torcedores, né? 2.386 torcedores numa carga de 6 mil, né? Torcedor não veio. Torcedor do América não veio. Ficou devendo, né, Newton? É, o torcedor se esperava uma participação mais maciça. Tivemos aí os valores também, algumas reclamações. Mas o grande problema hoje está sendo esse segundo tempo do América. Confuso, muito fraco em termos ofensivos, não conseguiu, pelo menos até agora, furar o sistema defensivo do Motoclube, que não precisou jogar demais, não. Na América, as mudanças do Renatinho, de todas as mudanças, A gente não consegue observar um e diga assim, olha, fulano entrou muito bem. Ninguém acrescentou absolutamente nada. Por isso que o motoclube está aí, como se estivesse comemorando, porque está perdendo de 1 a 0. Com certeza sabe que continua vivo e muito vivo. Ainda há tempo. Vamos ver aí se o América, quem sabe, não consegue. Olha aí, é o retrato do América do segundo tempo. É essa bola aí agora do esquerdinha para o lateral esquerdo, o Leozinho. É, realmente o segundo tempo foi muito fraco, né? Pro jogo, tecnicamente. Bola de Luiz Henrique, soltando ali para Eric Varão, amortecendo o peito no grande círculo, onde começa o jogo. Passa a bola aqui pro Filipinho. Filipinho, Eric Varão de novo. Toca lá atrás, ali na defesa, para o Jean-Pierre, para Filipinho. Filipinho joga na frente, Filipinho. Lançamento, 48 jogados no segundo tempo. Lá vem Luiz Henrique para tentar na velocidade. A defesa bota para fora, Leozinho. É escanteio, quem sabe agora, hein? Quem sabe agora, torcida rubra. Ó, a torcida do Mecão tá aí querendo ver. Segundo gol, Hugo Monte. Tá nos pés do Luiz Henrique, a oportunidade de cruzamento para o segundo gol do América. Lá vem escanteio cobrado de cabeça, goleiro João Paulo. Tava muito sossegado o goleiro do Motoclube, hein, Hugo Monte. O Jean-Pierre acabou, na verdade, o Rômulo. Rômulo acabou subindo no segundo andar. A oportunidade de marcar o primeiro gol dele com a camisa do América. Na segunda partida dele, como titular, mandou direto das mãos do goleiro João Paulo, que não teve pressa para recolocar a bola em jogo. Segue aqui, América 1, Motoclube 0. Lá vem lançamento de bola do campo de ataque. Tenta atacar ali o time do Motoclube. Corta a defesa. A bola vai sobrando de novo ali para o Jeff, lá pelo setor esquerdo. Ele domina. Vai tentar passar na frente. Perdeu a parada. A bola fica de graça. Leozinho aqui domina, entrega a bola ali pelo meio de campo, ali com o Wellington César, recebe aqui na defesa o Jean-Pierre, parte com ele em velocidade, toca a bola na frente e recebeu, boa jogar, opa, falta aí, né? Assim não, amarelou o Hugo. Amarelou pro Kevin, camisa 13, por essa falta cometida em cima do Wesley Smith. E agora, mais um jogador do Motoclube desaba no gramado. É o Ted Love, camisa de número 10, reclamando também de dores. Amarelou para Kevin, camisa de número 13 do Motoclube. É apenas o segundo amarelo da partida de hoje. E o árbitro já sinalizou mais um minuto de acréscimo. 49, né? Vamos até 51, né? Falta já cobrada pelo Filipinho, entrega a bola ali do meio de campo, a bola passa ali para o Wellington César, devolveu lá do outro lado, vai na lateral esquerda ali com o Leozinho, retorna com o Rômulo na defesa, Rômulo aqui domina, Patrick Aran aparece ali, pertinho dele, recebe a jogada, vai para um lado, vai para o outro, fica sem opção de jogada, entrega para Rômulo, a torcida americana cobrando, cobranças virão com certeza, bola pro Patrick Aran, tentou enfiar ali pela ponta, já passa para o Leozinho, ele domina novamente. Patrick Alan passa para o Wellington César, devolveu bola aqui na defesa americana no grande círculo aí para o Jean-Pierre, agora para o Eric Varão, dominou, vai bater para o gol, capricha, esquerdinha, chutou para fora, longe do gol, lá na BR-101, Hugo Monte. Pegou mal na bola, não é? E acabou mandando por cima do gol, para você ver aí a pressa que o goleiro do Motoclube tem para recolocar a bola em jogo. Será que o árbitro da partida vai dar mais acréscimo? Não vai. Fim de jogo. Acaba o jogo aqui na Arena das Dunas. Um pro time do América, gol de Elvinho aos 34 do primeiro tempo. 0 pro time do Motoclube. Ficou nisso aí, Hugo Monte. É fim de jogo, é fim de papo, amigo ouvinte da rádio CBN Natal. O América vence o primeiro jogo, jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Bateu o Motoclube aqui na Arena das Dunas pelo placar de 1 a 0, gol marcado pelo Elvinho ainda no primeiro tempo. Com esse resultado, o América dá um passo muito importante rumo à classificação para o mata-mata do acesso às quartas de final. O América que precisa agora apenas de um empate lá no estádio Nhozinho Santos em São Luís, onde acontece o confronto entre as duas equipes no próximo domingo às 3 da tarde lá no estado do Maranhão. O Motoclube gastou como pôde o tempo aqui na Arena das Dunas e agora vai para casa com a derrota na bagagem. O motoclube precisa vencer por qualquer, em caso de vitória, né, por qualquer placar, mas com um gol de diferença, vamos ter aí a decisão da vaga na disputa por pênaltis. Caso o motoclube vença por 2 ou mais gols de diferença, aí sim nós teremos aí o motoclube classificado para a próxima fase. O América que dá um passo muito importante com essa vitória, no momento em que os jogadores do Alvinrubro ainda no gramado vão cumprimentar o torcedor, os 2.386 torcedores presentes aqui na Arena das Dunas. Mas agora, amigo ouvinte, vamos chegando ao fim da nossa programação, mas a nossa jornada esportiva não chegou ao fim ainda, porque temos agora o balanço final do Futebol CBN. Tá chegando! Balanço final tá aí. Como foi o jogo? Quem foi o craque? O juiz quem viu? Qual foi a nota do bolso? Balanço final. Então vamos lá, né? É isso aí, balanço final pra gente completar essa tarde de futebol, porque antes tivemos o empate do ABC, fora de casa, perdi o jogo por 1-0, trouxe o empate, né? O ABC empatou com um gol de o Alisson, né? 1-1 foi o placar lá em Piripiri contra o 4 de julho, né? Acho que foi um bom resultado para quem tava perdendo. É isso aí. Bom, minha gente, agradecendo aqui o carinho da rapaziada, nosso amigo Carlos Henrique tá ouvindo aqui a gente e ele disse que esse placar foi muito michuruco, né? Pelas palavras dele aqui, o que ele falou em relação ao time do América ter vencido só pelo placar de 1-0, né? Porque, na verdade, o time do Motoclube tem suas limitações. Agora parecia sossegado perdendo de 1-0, porque dá para entender que eles estão com uma confiança muito grande, que lá eles podem vencer um jogo de 2-1, né? Que pode vencer de 3-1, não sei. Não sei não. Mas, de repente, o América é o seguinte. O time do América, quando jogou mal aqui contra o Itabaiana, ficou numa desconfiança muito grande. Só que o jogo lá, o América venceu bem, ganhou 2-0 e veio para aqui hoje com uma confiança grande para esse jogo contra a equipe do Motoclube. Agora, o jogo foi fraco tecnicamente. Nilton César vai falar isso agora aqui no microfone da TCBN. Vai fazer sua avaliação a nível do que foi os 90 minutos. Ainda tem mais 90 minutos. Ainda tem um jogo de ida. Aliás, jogo de volta, né? Fora de casa. E eu acho que o time do América, pelas limitações que nós vimos aqui do time do Motoclube, o América poderia ter jogado um futebol melhor. Poderia ter feito um placar melhor. Perdeu um pênalti. Ganhou de 1-0. Poderia ter feito 3-0, 2-0, se tivesse feito um pênalti. Eu acho que o placar realmente foi pouco demais, 1-0. Dentro das limitações que a gente viu do time do Motoclube. A não ser que esse time, acho que lá eles vão jogar duas vezes mais do que jogou aqui. Mas o time do América, conforme Nilton César dizia, mexeu, botou muita gente ali, mas o time continuou sem atacar, sem ter aquela a profundidade das jogadas, sem ofender muito ali a defensiva do time do Motoclube. Daqui a pouquinho, Nilton César comenta no microfone da Rádio CBN, o Hugo Monte, se tiver mais alguns detalhes aí em relação ao jogo, a gente vai trazendo aqui também nesse balanço final, né? Bom, vamos lá, então, Nilton César, deixa eu ver aqui, galera da Confra do Cruzeiro, aí ouvindo a gente, o Canidé Catimba, a turma toda lá, né, ouvindo sempre a gente aqui, lá na cidade de Currais Novos, galera do Grupo Cinquentão, também tá ligada com a gente aqui, alô, presidente Damião, aquele abraço, hein, é isso aí, Dandinho tá em todas, né. E o Hugo Monte hoje que fechou o gol do ABC, do Master, e o Dandinho tava lá também, o Carpinelli fazendo aquela lateral esquerda. Mas vamos ao que interessa, Nilton César. Fala. Deixa eu aproveitar, já que você falou aí, né, o destaque, e abraçar o pessoal lá do time Master do ABC, que me acolheu também, recebi o convite com muito carinho do grande zagueiro Joel Celestino, que é meu vizinho há muitos anos, e abraçar a galera, né, o time de Master, o Dandinho, que jogou hoje na lateral esquerda, o Rômulo, que me acolheu muito bem, o Álvaro, a galera, todo mundo lá do time de Master. Ganhamos hoje do Bairnizinho lá de Nova Descoberta por 2-1, estreia com vitória, sou pé quente, viu? Mas vamos seguindo aí com o balanço final. Um abraço a todos que acompanharam e também principalmente a galera do time Master do ABC. Beleza, Hugo Monte, é isso aí. Abraça toda a galera lá de Nova Descoberta também, né? Bom, Nilton César, vamos ao que interessa. Agora sim, a sua avaliação do que foi a vitória do América, né? Eu diria que magra, por 1-0, diante de um adversário que não fez tanto esforço em campo, né? A gente procura aqui uma grande defesa do goleiro Samuel, né? Acho que não teve no jogo. Mas é isso, venceu. Vamos ver se o América tem uma postura melhor fora de casa. Porque aqui, hoje, eu achei que o América tinha bola para ganhar. Muito mais fácil esse jogo, né, Nilton? É verdade. Olha, eu vou começar até o comentário do jogo do América, chamando a atenção sua, Humberto e de Hugo, para vocês lembrarem junto comigo e com o nosso ouvinte, também Tony de Lima, que está aqui aproveitando, dando aquele cochilo. Você lembra, você vai lembrar porque você esteve lá, inclusive, do jogo do ABC contra o Retrô, aquele primeiro tempo? Sim. Você sabia, como eu sabia, que aquilo não era o futebol do ABC. Foi porque foi a tática, a proposta de ordem tática escolhida pelo treinador. E aí o time se preocupou muito mais em aguardar o adversário do que propriamente de jogar. Pelos resultados que eu acompanhei desse time do Motoclube, eu não acredito que a bola do Motoclube seja essa que a gente viu aqui. E pode até ser também. Mas eu acredito que lá no Maranhão, eles vão se preocupar menos, como estiveram hoje, de ficar quase do meio de campo para trás. E deve sair, até pelos resultados que eu vi o Hugo Monte trazendo. Gol do Motoclube, fora de casa, venceu e tal. Talvez tenha sido a proposta mudada, como foi a do Moacir Júnior naquele primeiro tempo, principalmente contra o Retrô. Quando empatou lá, disse, não, em casa a gente resolve, passaram um susto, mas resolveram mesmo. Isso no primeiro mata-mata. Aqui, pelo tempo, é o quinto ano, é o América? Quinto ano. Pelos 5 anos... Mesmo hoje, marcando o retorno do torcedor, estava com saudade de ver o time de perto, estava com saudade de gritar aqui nas cadeiras da Arena das Dunas. Gritou um gol, poderia ter gritado gol, porque foi desperdiçado um pênalti, mas eu tenho certeza que o torcedor foi para casa com aquele gostinho de quero mais e aquela preocupação. Talvez se o placar tivesse sido 2-0, a preocupação ela poderia existir, mas poderia ser menos, porque afinal de contas seria 2-0. Foi 1-0, com o América muito confuso no segundo tempo de jogo, um América que terminou o segundo tempo, vou falar do meio de campo para frente, poupar só o Wellington César, que é primeiro volante, entrou no lugar do Guedes machucado, mas terminou aí com Patrick Alain, com Wesley Smith, com Esquerdinha, com Eric Varão, com Luiz Henrique. E mesmo assim, depois de todas essas mudanças, com os nomes que li aqui, o único jogador que é um primeiro volante é o Wellington César. Somente ele, e ele não entrou no começo do segundo tempo, não. Entrou muito depois. Então, mesmo assim, com esse monte de homens com característica, né, de não de marcação, mas ofensiva, a criação, ela foi pouca ou quase nada. Não se viu o João Paulo, goleiro do Motoclube, praticar uma única defesa difícil. Então, é difícil você explicar esse time do América. É difícil. Eu vejo a boa intenção do técnico. Hoje eu confesso a vocês que senti falta do experiente Max. Senti falta do Max. Ali, nesse segundo tempo, no meio dos zagueiros, parado, sem sair dali. Porque para que sair? Para que o Alan, não, Wesley Smith, vim aqui perto do Renatinho e aqui perto do escanteio, deixando os zagueiros lá muito à vontade, me refiro aos zagueiros do Motoclube. Se você ficou lá para ser um 9, você é um 9. Prenda os zagueiros, dê dor de cabeça a eles, dê preocupação a eles. Porque não saia, porque para correr dos lados, já tinha Patrick Alain, Esquerdinha, Luiz Henrique, Eric Varão, já tinha, além do Leozinho, que chegou o tempo todo lá pelo lado esquerdo. Então para que sair? Então é um time que a gente, às vezes, fica observando, eu quero entender mais ou menos esse time do América, porque venceu o último compromisso. Sob desconfiança, saiu aqui de Natal, mas foi fora de casa, em Sergipe, e venceu. Aí hoje, venceu. Alguém pode dizer, estão reclamando porque venceu de 1-0. Primeiro, o segundo tempo de jogo, o Motoclube ficou parte do tempo com um jogador a menos, porque ele estava em campo, mas não aguentava correr, era só em pé, no lugar. Aqui, de frente a gente, a nossa bancada. E mesmo assim, com maior posse de bola, tocando muito de lado e para trás, não tendo profundidade, esse foi o segundo tempo do América. Extremamente confuso, fraco, faltando criação e finalizações, acima de tudo. Um segundo tempo tranquilo para o Motoclube, tranquilo para o goleiro João Paulo. Um segundo tempo de muita correria, é verdade, mas de pouco futebol. Repito, venceu por 1-0? Sim, é melhor do que o empate, já é alguma coisa. Mas, nas circunstâncias, dos 5 anos já passados na Série D, as circunstâncias do segundo tempo com tantos meias e atacantes e a coisa não ter acontecido, isso dá uma apreensão ao torcedor, até, acredito, aquele que mais acredita, sabe? Aquele que fica ali, não, vai dar certo. Eu quero, e sei com os meus colegas de bancada da mesma forma, que dê certo sim. Mas a gente fica imaginando, poxa vida, o 2-0 já daria para ir com uma certa tranquilidade. Claro que não absolutamente tranquilo, porque isso não existe no futebol. Mas o 2-0 seria tão bom. Ele não veio. Ele não veio e eu aqui estou dizendo para você que está nos acompanhando das dificuldades. Não foi um segundo tempo de que o gol não aconteceu, mas com defesas gigantescas do goleiro do Motoclube. Não. Uma agora que o Eric Varão chutou, já cansado, a perna pesada, o goleiro caiu, fez a defesa e depois disse, estou com cãibra. Já teve cãibra? Você jogando no gol também? Eu nem sabia que o goleiro tinha cãibra assim, eu imaginava mais jogadores de meio de campo, ataque. Quando está mal fisicamente, acontece. Não é o caso do goleiro do Motoclube, que treina todo dia, né? Então, para cá é diferente. Você, eu até, por não estar treinando, como eu também, se for jogar aí, seria diferente, daria canto. Então, a preocupação é exatamente essa. É importante 1-0? É muito importante, mas é magro, é um golzinho. Se toma um gol do Motoclube lá, no jogo da volta, no primeiro tempo, você imagina o tamanho do sufoco para o América suportar o restante de um primeiro tempo e mais todo um segundo tempo com o Motoclube jogando em casa. Que não vai ser, eu acredito, esse Motoclube aqui, muito mais preocupado em correr atrás do que sair. No segundo tempo, algumas poucas vezes, até que ousou, mas você via na expressão, no semblante dos jogadores do Motoclube, pessoal, é só 1-0. A confiança deles, né? 1-0. A gente tira. Não está combinado com o América, é verdade. Mas daí a nossa preocupação. E vamos estar preocupados até lá. E o América, mais uma vez, esses jogadores vão precisar se agigantar nesse jogo de volta lá no Maranhão, porque fácil não será, se agigantar para fazerem aí uma grande partida e não deixarem o Motoclube tirar a vaga para a fase seguinte, ou seja, o terceiro mata-mata ainda dessa terrível Série D. Então, eu acredito que o comentarista da CBN, ele também ficou com aquele gostinho de poderia ter sido mais. E eu acredito que o torcedor que esteve aqui e o que está nos acompanhando, seja pelo YouTube, seja pelo rádio, normal, ele também está com o mesmo pensamento. Vai ser uma semana de preocupação. O Hugo ainda nos informou de que jogadores, todos os substituídos, na maioria, por contusão. Eu até acredito que o Alvinho também tenha sentido alguma coisa. Porque ele deixou, mesmo pouco acionado no primeiro tempo de jogo, isso vem acontecendo com o Alvinho, ele deixou uma lacuna muito grande no segundo tempo de jogo. Eu até acredito que quem poderia mais fazer aquela função 9, com tanta gente em campo para trabalhar para o 9, teria sido o experiente Max. Mas eu não sou o treinador. O treinador fez a opção pelo Wesley Smith, que não jogou nada, que não vem jogando nada faz tempo, e que saiu da sua função, entrou para ser 9, veio aqui para o lado, hora estava perto do treinador, outro próximo ao escanteio, e os zagueiros do Motoclube, muito à vontade, lá próximo à sua área. Então, depois de um primeiro tempo até equilibrado, não foi perfeito, foi longe disso, mas o segundo tempo, onde eu particularmente, e acredito que você também, que é torcedor do América, estava esperando um América melhor, um América de mais finalizações, um América de gols, não aconteceu, findou nenhuma coisa nem outra. Foi um América que jogou muito de lado e para trás, de lado e para trás. E de lado e para trás, você não vai fazer gol nunca, porque a meta do futebol é fazer gol, é fazer com que a bola passe lá naquilo ali que se chama, chamamos de trave. Se não passou ali, você pode ter 99% de tempo de posse de bola. Não vai adiantar absolutamente nada. Então, o América deixou escapar uma excelente oportunidade na noite de hoje, tarde e noite de hoje, de fazer pelo menos um 2-0. E brigar pela sua vaga para o terceiro mata-mata com, talvez com menos cobrança para eles mesmos. Agora, 1-0, vejo que o jogo está aberto, foi apenas o primeiro tempo, o América vence por 1-0, placar mínimo, e vai ter que jogar muito e mostrar também muita força de vontade, muita coração, né? Muito coração na ponta da chuteira, muita vibração, para não deixar que o Motoclube possa empatar e quem sabe até virar este jogo. É isso mesmo, Nilton César. Assina embaixo tudo que você falou aí. Agora, uma coisa que a gente falou aqui no segundo tempo, principalmente nas modificações que foram feitas pelo técnico Renatinho Potiguar, foi a maneira como ele mexeu no time, o que preocupa, porque os jogadores, a maioria foram, todos saíram contundidos, vão direto para o departamento médico. Tem a semana para o departamento recuperar todos? Sim, tem. Mas aí, às vezes, você fica no departamento médico, aí você já não treina também. Então, de uma certa forma, é preocupante pelo fato das modificações ter sido feitas pelo fato das contusões, né? E acrescento. Preocupa por dois motivos, o motivo de contusão e o motivo de que quem entrou não jogou nada, porque o Patrick Alan não esteve bem, Wesley Smith, idem, Luiz Henrique, idem, vou deixar aqui de fora o Wellington César, que é um homem de marcação ali, mas os demais, o Filipinho, não passou aqui do meio de campo, parece que disseram assim, é proibido, viu, tem um leão lá na linha de fundo dele, não vá não. Ficou aqui o tempo todo, descansado, não sei para quê. Então, além da preocupação dos jogadores contundidos, a questão também de quem entrou, jogou, não rendeu, absolutamente nada. É isso, Nilton César. Vamos esperar a semana, né? A semana é quem pode dizer alguma coisa em relação ao time aí do Renatinho Potiguar para um jogo lá fora, né? Vamos ver como é que vai ser. Agora, o que a gente nota, Nilton, é que ele botou, tirou um volante por outro, né? Provavelmente de contusão. Mas os demais são todos jogadores. No caso do Filipinho, que era um cara com sangue novo para poder, para ver se atacava mais. Poderia, você disse que ele não passou do meio de campo. Os caras que entraram lá na frente foi exatamente o Wesley Smith. Foi o deixa eu ver quem foi. Foi o Luiz Henrique, não é? Que são caras, são o próprio Patrick e Alan, que é um jogador de meia que pode chegar até para, de repente, chutar, finalizar para o gol. Quer dizer, o time mudou para ficar ofensivamente, né? Mesmo com, sabendo que foi pelos problemas de contusão, né, Nilton? Sim, mudou. E eu sempre espero alguma coisa do Patrick Alan. O Luiz Henrique, a primeira vez que eu vi aqui, gostei, um jogador agudo, que chamava a responsabilidade, ia para o mano a mano. Acontece que hoje não. Nada, assustado. E tem alguns jogadores que eles se assustam, eles não. Quando diz assim, mata-mata pela cobrança que existe no América, tem uns que desaparecem. Esse Luiz Henrique é um deles. Pelo menos hoje entrou aqui, teve uma boa oportunidade de ajudar o América a construir um resultado melhor, né? Mas não gostei. Como não gostei do Wesley Smith, como não gostei do Patrick Alain. E só vou deixar aqui quieto o Wellington César. E o Filipinho também. Preocupado em marcar, mas marcar quem? Que o motoclube, a preocupação era só em se defender para não tomar o segundo gol. Com certeza. Falou Nilton César, o comentário do jogo. América, um gol de Elvinho, que marcou aos 34 do primeiro tempo. 0 para a equipe do motoclube. E agora vamos para o craque do jogo. Quem foi o craque do jogo, hein, Paulo Júnior? Solta a vinheta, garoto. O craque do jogo. Eu vou começar com você, Hugo Monte. Quero ouvir sua voz. Tô com saudade do goleiro do ABC hoje de manhã. Fechou o gol. Para você, quem foi o craque? Olha, eu vou logo dizer. Não é preciso que você diga que vá dizer que teve um craque aqui nesse jogo, não, né? Porque o jogo foi ruim. O América teve muita posse de bola, teve muita chance aí de ampliar o placar, não ampliou, mas a gente, cabe a nós aqui escolher aqui. Vamos ver se a gente acha esse craque no jogo. Eu começo com você, viu, Hugo? Humberto, você começa logo jogando essa peteca pra mim, né? Obviamente, craque do jogo a gente não tem. A gente vai votar no destaque da partida. Eu vou votar num cara que... posso dizer que recuperou o bom futebol assim como o América. Ele não fez gol hoje. Eu acho que ele não cobrou o pênalti hoje, preservado pelo Renatinho, justamente para não acontecer a mesma coisa que aconteceu contra o Itabaiana, mas ele não se escondeu no jogo hoje, ele distribuiu o jogo, ele participou, a bola sempre passou pelo pé dele, como tem que acontecer, como camisa 10 autêntico que ele é. Então, hoje, para mim, destaque do jogo, eu vou votar no esquerdinha, camisa 10 do América, que... Quando teve a bola no pé, ele soube distribuir o jogo, tentou algumas finalizações no segundo tempo, inclusive o gol do América saiu de um cruzamento que partiu dos pés dele. Portanto, para mim hoje, o destaque do jogo, esquerdinha do América. Ok, portanto, esquerdinha aí teve o voto do Hugo Monte, né? Como o melhor em campo na vitória por 1-0 sobre a equipe do Motoclube. Nilton César, qual é aí a sua opinião em relação ao craque do jogo? Eu vou ficar com o Felipe Guedes, camisa 5. Manteve o capitão, né? Manteve uma regularidade, parecido com aquele Guedes que nós estamos acostumados a acompanhar em outros jogos. Como o time caiu, ele havia caído também de rendimento, mas hoje manteve uma performance até ali no momento em que foi substituído. É isso, né? Eu diria o seguinte... O esquerdinha, gostei dele mais do primeiro tempo, né? Acho que ele jogou mais do que o segundo tempo. Acho que ele foi melhor do que em algumas partidas anteriores. Eu vou com o Nilton César também. Eu vou de Felipe Guedes, né? Pela regularidade dele ali no meio de campo do time do América Futebol Clube. Felipe Guedes, portanto, o craque do jogo. E agora, e a arbitragem? Vamos ver qual foi a nota aí. Vamos ver qual vai ser a nota de Nilton César para Anderson Alves, o mineiro, né? Vem lá de BH, vem lá de Belo Horizonte, arbitragem do jogo. Vamos ver qual é a nota dele, hein, Paulo Júnior? E aí, Nilton César, qual é a nota para você que você vai dar aí a Anderson Alves, o árbitro mineiro que apitou América 1, Motoclube 0? A atuação do árbitro ela foi parecida até certo ponto com a do América. Teve altos e baixos. Em alguns momentos, inverteu faltas, né, faltas fáceis de se marcar, inverteu, atrapalhou-se com o seu bandeira, principalmente o lado do lado da torcida, ali onde estava a torcida do América, é o 2 ali, é os que ficam lá do outro lado, é o auxiliar número 2, se enrolar em alguns momentos. Então, por isso, por esse altos e baixos do senhor Wanderson Alves de Souza, ele vai ficar hoje com uma nota 6. A nota 6 para ele tá bom. Ok, portanto, Nilton César, arbitragem do Anderson Alves, Minas Gerais, nota 6 para ele. É isso aí, minha gente. Vamos aqui fazer aqui. Hugo Monte, mais algum detalhe aí sobre o América? Não. Encerrando, passando a palheta por aí. Passa a conta. Quer dizer, passa a régua e fecha a conta, né? Passa a conta não. Passa a régua e fecha a conta. Fecha a conta e passa a régua. Tá certo. Bom, é o seguinte. Nós tivemos hoje uma jornada esticada, né? Começamos às 2 da tarde e tivemos o jogo do ABC contra o 4 de julho, lá em Piripiri. O placar foi 1-1. Queremos agradecer o desempenho da nossa equipe, né? Para fazer essa partida de hoje. O nosso amigo Alisson Bala, que veio lá de Ceará-Mirim para fazer o jogo, fez uma excelente transmissão, viu, meu amigo? Forte abraço para você. Muito obrigado aí pela força, realmente. Na transmissão de 4 de julho, 1, ABC também, 1, narração foi dele, Alisson Bala. Os comentários de nosso amigo Diego Breno, né, que fez os comentários com Rodrigo Ferreira na reportagem, e a nossa equipe técnica aqui do Tony de Lima com o Paulo Júnior, realmente show de bola, no empate em 1-1 do ABC fora de casa. E aqui na Arena das Dunas, com o Nilton César comentando, com o Hugo Monte reportando, técnica aqui do Tony de Lima e de Paulo Júnior, e esse amigo de vocês, né? Eu estou fechando aqui a nossa jornada esportiva de hoje. Hoje foi diferente, né, até no balanço final aqui, porque tivemos 2 jogos, 2 transmissões ao mesmo tempo. O torcedor do ABC acompanhou o jogo inteiro, também do ABC, pelo nosso canal no YouTube. E o torcedor do América também acompanhou tudo aqui na Rádio CBN. Beleza, galera? Então, um forte abraço, parabéns aí para toda a equipe que deu esse show de bola no microfone da Rádio CBN. Amanhã, nós vamos estar de volta às 2 da tarde com o nosso CBN Esporte, toda a nossa equipe repercutindo esses resultados. Vamos falar da rodada num todo, né? Amanhã, aqui no microfone da CBN, 2 da tarde, no CBN Esporte Natal. Beleza, meus amigos? Então, muito obrigado a todos pelo carinho, pela sua audiência. Estamos fechando mais um balanço final aqui da Rádio CBN, da 91.1 FM. Muito grato a todos que nos acompanharam pela Rádio 91 e também através do nosso canal no YouTube, Rádios Nets. Galera toda espalhada aí por todo o planeta, curtindo a nossa jornada esportiva, que teve 4 de julho, 1 ABC, também 1. E aqui na Arena das Dunas, América 1, gol de Elvinho, aos 34 do primeiro tempo, 0 para o time do Motoclube. Nosso muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência, e até amanhã, às 2 da tarde, com o CBN Esporte Natal. Valeu, galera, um forte abraço, muito obrigado, uma boa noite de domingo para todo mundo, finalzinho de semana acabando, para uma semana que está começando, e é claro, pedindo a Deus que seja bem melhor do que aqui acabou, né? Semana está começando, e nós estamos juntinhos agradecendo a Deus, sempre pelo trabalho, pelas janelas, pelas portas que se abrem no dia para todos nós. Valeu, galera, muito obrigado a todos, boa noite, torcedores.